Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 14: O jogo do ano de 2010. Então estamos de volta aqui no podcast mais uma semana. A gente espera aí que o intervalo de duas semanas não tenha sido muito longo para vocês, tanto quanto foi para a gente. Mas o que importa é que a gente está de volta aqui e hoje a gente tem novamente o time completo. O Fernando já está aí e o Rafa também, depois de uma ausência na semana passada, está de volta. E até é bom que a gente esteja realmente o time completo aqui, porque o assunto dessa semana é muito importante. E é importante que nós estejamos todos juntos aqui para discutir sobre ele. Então, como é que tá aí, Fernando? Tudo bom? Tô tranquilo, cara. Tranquilo. Um dia bonito de inverno, sol, menos 30 lá fora. Tá tranquilo. Beleza. E você, Rafa, tranquilo aí no Brasil? Pô, nem me fala menos 30, cara. Tô morrendo, suando de calor aqui no Brasil. Tô com dois ventiladores em cima de mim para ver se eu aguento. Engraçadinho. Mas do mais, tá tudo certo, cara. Beleza. Então, a gente pede desculpa mais uma vez pelos problemas técnicos da semana passada e estamos tentando aqui usar ferramentas diferentes para gravação, para ver se a gente não acontece o mesmo problema. Mas vamos para o que interessa, né? Quer dizer, problemas técnicos à parte, o podcast tem muita coisa para ser discutida hoje. A gente faz um tempo que a gente não tem um time completo aí para a gente poder conversar sobre tudo mais que acontece na indústria de jogos, e bastante coisa vem acontecendo e a gente está devendo também a eleição do jogo do ano podcast 2010, então é exatamente isso que você vai ter hoje, né? A gente vai, acho que pela primeira vez na história da crítica de jogos brasileira, nós vamos fazer a eleição dos jogos que ganharam cada categoria e do jogo do ano durante a gravação do podcast. Então o que você ouvir aí da nossa discussão é a Vera. A gente não combinou os vencedores de antemão, não. Mas isso aí é assunto para a MainQuest. A gente vai primeiro falar sobre os jogos que a gente está jogando na sessão Active Quest. Active Quest. E na sessão Active Quest dessa semana, vamos saber aí o que o pessoal está jogando, né, nessas últimas semanas. Então vamos começar, na verdade, com o Rafa, que já faz tempo que ele não participa de um Active Quest aqui com a gente. Diz aí, Rafa, desde a última vez que a gente conversou, o que você tem jogado de novo, e por quê, e o que você está achando? Tô jogando bastante Fallout New Vegas, voltei a jogar algumas coisas do PlayStation 3, voltei a jogar Valkyria Chronicles, que é muito bom. Deixa eu ver o que mais eu tenho jogado. Voltei pra jogar um pouco de WoW também, que não jogava faz tempo. Daí eu queria ver como é que tá, todo mundo falou que mudou tudo, que tá tudo diferente. Daí eu voltei pro WoW, assim, subi uns niveizinhos, vi algumas coisas novas. Joguei um pouco de Oblivion também, de novo. Mais ou menos isso. Agora eu tô jogando umas antigueiras também no Steam aí. Bastante coisa. Entendi, você não encontrou com o Seco ainda no WoW, não? Você joga no mesmo servidor? Como é que é? Não, acho que a gente não joga no mesmo servidor, não. Nem sei que servidor o Seco joga, na verdade. Joga assim qual, Seco? De Edenar. Pô, eu tinha o personagem lá, mas eu transferi. Era loser. Tá ferrado. Entendi. E o que você tá achando aí das novidades do WoW, se é que tem alguma? Cara, achei bem legal que os eventos dessa última expansão mudaram o mundo inteiro, assim. Foi o cataclisma, né, que aconteceu. De vários lugares que tu conhecia, como é que era, tem todos destruídos, assim, mudou o cenário todo mesmo. Por consequência, mudaram quests, tudo, assim. Daí tá legal passear, assim, agora tem montaria voadora, né, que não tinha antes. Daí é legal passar voando, assim, com a montaria vendo as coisas que mudaram e tal. Tô achando interessante, assim, passear com muita coisa do cenário mudou. E isso faz uma diferença legal pra uma expansão, assim, que tu gasta uma grana em cima do jogo. Não é só conteúdo, não é só mais item e mais carinha pra matar, assim, sabe? É cenário novo, assim, um jogo. Aprimoraram bastante em cima de vários aspectos, não só do mais do mesmo, assim. Legal, legal. E você, Cê, o que, que você tem jogado ultimamente? Fala pra gente. Tá, a semana foi legal. A semana eu participei do... Eu achava que, na verdade, vou começar dizendo que eu achava que o Zone ia ser lançado dia 2, mas na verdade era dia 22. Então, a semana eu participei do beta, do multiplayer do Killzone, a semana toda, usando o Move. Uhum. Eu achei muito bom, era basicamente o que a gente conversou, mas jogando você tira a dúvida do negócio. Tá muito agradável jogar com o Move. Apesar de ele ser um pouquinho desconfortável pelo fato de como você segura algumas interações, mas isso eu acho que é aceitável, e talvez com o addon de arma que a Sony tá fazendo, eu vi a demonstração, parece que alguns problemas de como chega a certos botões foi facilitado, então vai melhorar bastante. Tenho jogado também o Little Big Planet 2, multiplayer agora, com a minha esposa. A gente tá se divertindo bastante, é muito agradável jogar o negócio. Joguei ontem também Marvel vs Capcom, o 3. O jogo é bastante bonito, é um pouquinho tumultuado demais pro meu gosto. Prefiro tipo Soul Calibur, talvez até o próprio Street Fighter. E deixa eu ver. Acho que foi isso pra desde a última vez que a gente conversou. Legal. O Marvel vs Capcom, a impressão que sempre me deu é que ele pode ser um pouco parecido aí com o esquema do Super Smash Bros. Brawl e Super Smash Bros. Melee, que é mais um jogo de luta meio caótico, né? Onde você não sei, talvez eu tenha certo preconceito, porque eu gosto mais de jogos mais técnicos, acho que você também, porque a gente sempre jogava, né, jogos de luta mais técnicos, mas eu consigo ver como que tem, da onde que sai a diversão desses jogos, mas sinceramente isso não é pra mim. Você achou também que o Marvel vs Capcom é desse tipo de jogo assim mais caótico, ou como é que é? Não, eu achei esse 3, especialmente, achei ele o caos em rodas, né, porque... eu acho que acontece muita coisa o tempo todo. Eu acho que é muito fácil, por exemplo, apelar com magia e botar combo um atrás do outro. Acho que as batalhas são muito rápidas. E como é muito fácil de apelar, o caos é todo distante, sabe? Eu acho que a gente teve que, em alguns momentos, botar em very low o esquema de damage reduction pra conseguir ter uma partida de 2 minutos, assim, sabe? Ou 1 minuto, sabe? Porque é muito, muito rápido. Mesmo tendo 3 personagens, sabe? Que você pode ficar trocando o tempo todo. E... você pode escolher um time de 3 e ficar trocando o time da batalha, e chamar, e fazer escambau. Mas eu concordo com você, eu acho que ele é ele é muito, muito caótico. Eu não... Tanto que eu não consigo jogar direito. Eu fui o cara que passou por baixo da mesa ontem, né? Fui espancado, que é uma criança. mas eu queria fazer um comentário só, porque a Capcom fez uma proposta nova agora pro Marvel vs Capcom que chamou a atenção, que é a venda de personagens, né? Então é uma coisa que eu tô curioso de saber qual vai ser o impacto no multiplayer online, porque se você pensar que um personagem pode ter todo um sistema de combo diferente, ele pode ser overpower comparado com outros, e você tá vendendo personagem agora, então me chama a atenção o fato de que talvez, cara, pessoas que não comprem personagens podem não ter certas vantagens no jogo. Pode ter desvantagens, né, na hora do multiplayer. Exatamente. É interessante, né, cara? Eles estão sendo bem agressivos com a estratégia de venda dos personagens, até onde eu sei. E quer dizer, tá todo mundo correndo atrás, né, dessas novas fontes de receita, né? Que não é só a compra da caixinha do jogo na loja. E aí vamos ver, a Capcom tá apostando. O Marvel vs Capcom 3 gerou um buzz enorme, né? Você vê, era um trend topic no Twitter a semana toda, etc. E eu conheço muita gente que estava realmente esperando esse jogo aparecer. E eles, claro, querem, entendeu, explorar isso ao máximo. E a maneira da vez aí que eles escolheram é vendendo personagens e tal. Vamos ver. O jogo de luta é sempre difícil se manter o balanço, né? Como você falou, ainda mais um jogo que tem multiplayer online. Eu acho que vai ser muito fácil você desagradar muitos e agradar poucos com um DLC diferente que você lance. Então vamos ver. Como é que é? Então, meus amigos, eles compraram pré-ordem, então veio com já dois personagens adicionados, porque já tem dois personagens pra vender DLC. Nossa. Tem mapa pra vender já e tem roupinha pra vender. A pessoa ficou um pouco chateada, muito a gente criticou a Capcom, porque eles não acharam, por exemplo, que cinco mapas que você pode jogar multiplayer é suficiente para um conteúdo que você acaba de comprar. Certo. Mas pode ir online e comprar os adicionais, né? Ah, então... Então não é suficiente de propósito, né? Pro cara ir lá e comprar os outros. Pois é, isso que tem bastante gente reclama dos DLC, né? Que, pô, já que tu lançou esse DLC junto com o jogo, por que já não botou no pacote que eu paguei $60? Que acabou de sair, né? Nem botei o jogo no videogame e já tá... Eu entendo que tem o lado da desenvolvedora, do tipo, quando o jogo ficou pronto, esse conteúdo não estava pronto ainda. Isso é uma desculpa, tipo, se é uma desculpa ou não, eu não sei, mas é válida. Eu compro, assim, esse argumento, sabe? Mas parece que é muito artificial esse negócio. O jogo acabou de sair, pagou $60, e tu pagar mais 5, tu ganha esse conteúdo aqui que a gente, de propósito, não quis colocar no jogo, sabe? É verdade, eu acho que tem esse tipo de desculpa e tem também a questão do publisher ou do desenvolvedor querer dizer que, ah não, mas esse conteúdo ele é suplementar, né? Ele não é necessário para a experiência. Mas aí você vê casos como o que você acabou de falar, de que dos mapas multiplayer não serem, entendeu? Você praticamente não ter cinco opções, ou seja lá o que for, parece muito forçado, né? Que os caras vão poder eternamente dizer, não, mas com os cinco mapas você faz tudo que a gente queria que você fizesse. Se você quiser mais, você compra os outros mais. Sempre vão poder usar essa desculpa, mas até onde que isso aí é verdade, eu também não sei. Eu acho que não vejo necessidade de que todo o conteúdo que você produzir durante o desenvolvimento do jogo tenha que sair no disco. Quer dizer, tem jogos que vendem fases, modos de jogo, outras coisas separadas que você pode até estar desenvolvendo junto do jogo, mas ele é uma experiência adicional, não é parte do core. Às vezes vai ter uma parte do público-alvo que não vai ter interesse naquilo. Então, por exemplo, conheço muita gente que joga os shooters só o single player, E porque o cara não gosta de jogar shooter multiplayer no console. E aí os map packs que saem pra todos esses jogos não interessa a esse cara, entendeu? Ele praticamente nunca baixou DLC de nenhum desses shooters tipo Call of Duty, porque tudo que sai é sempre map pack pro multiplayer. Então é uma discussão complicada. Eu acho que tem muito publisher abusando disso. Quer dizer, igual vocês falaram, né, você vai lá, compra o teu jogo na loja, tira o plástico e ao invés de você ver o jogo, a primeira coisa que você vê é um anúncio pra vender mais coisas, né? Então, parece que é meio ingrato mesmo você gastar os seus $60 ali no momento, e quando chega em casa você sente que tá faltando uma peça no seu quebra-cabeça, né? E pra essa peça tem que dar mais $10 ali. Então, eu acho que tem dois lados dessa moeda aí. É que tem o seguinte também, uma coisa que eu tirei de trabalhando com jogos de Facebook é: não importa o que tu coloque à venda, sempre vai ter gente comprando. Não importa o preço, não importa o que é, sempre alguém vai comprar. Então acho que muita coisa é... eles testando, assim, sabe? Vamos ver se vende, vamos jogar aí. Se vender o cenário, ou se não vender cenário, vender só personagem, no futuro a gente vai botar personagem pra vender, sabe? Eu acho que esse negócio de jogar junto com o lançamento do jogo pode ser pra testar, pra ver o que mais compra, porque sempre vai ter gente que vai comprar, tá ligado? Não importa o preço, quanto cobre, o que é. E isso é dados pra eles, né? Eles vão saber o que vende, o que não vende, o que eles vão botar no futuro ou não. E, por exemplo, tem empresa que faz, vamos botar um bonequinho, botar um skin. Por exemplo, vê a BioWare. A BioWare faz todo tipo de DLC. A BioWare lançou desde de DLC pra tu mudar a roupa do personagem do Mass Effect, que, pô, eu não comprei. Eu tenho praticamente todos os DLC que a BioWare lançou. Esse eu não comprei, foi o único. Mas também faz umas obras-primas como Lair of the Shadow Broker, que é um jogo em si, uma missão totalmente completa, com mais conteúdo, mais coisas. Eles jogam, sempre vai ter gente comprando, se o custo é baixo, por que não fazer? BioWare é outra empresa que tá fazendo um monte de experiências mesmo, com esse tipo de venda diferente aí de DLC para os jogos dela. Mas eu queria comentar uma coisa, Rafa. Eu entendo, mas... ruim é quando você compra o produto e você acha que ele não tá completo, e pra completar você precisa de downloadable content. Aí concordo, já eu tipo, acho isso bizarro. Isso tá nos ofendendo, assim, eu acho. Eu até entendo você já colocar conteúdo adicional, porque sempre vai ter o cara que no começo do jogo vendo conteúdo adicional vai querer conteúdo adicional. Entende? Mas você comprar um jogo e achar que ele tá incompleto e pra completar você tem que pagar mais, pra mim isso é um pouco cachorro. É que é uma característica desses jogos que são free to play, né? por exemplo, o Champions Online, que agora é free to play, ele é um jogo, querendo ou não, ele é incompleto, sabe? Ele é de graça, tu joga de graça, mas ele não tem todas as features. Se quiser a criação de boneco com total liberdade, tudo, tu tem que pagar. Entendeu? Mas daí eu entendo, ele tá dando um jogo de graça, se tu quiser jogar de graça, o jogo é limitado, é aquilo dali. Se tu quiser mais, paga por ele. Isso é uma forma de negócio que até é compreensível. Não é assim bacana, né? Você compra o FIFA e pra jogar você precisa comprar a bola. Aí ela não vem bola com FIFA. Tem que comprar a bola. Daí você tem que escolher de qual cara você quer comprar a bola. E depende da marca, é mais caro. Mas a bola é só um detalhe, pô. É. Aí depois você tem que comprar chuteira, né? Senão joga descalço, pô. Pois é. Bacana. Essa ideia de você usar o free to play pra atrair o cara, ela é tão nova, né? Quer dizer, tão recente aí, quer dizer, lembro lá de Doom, né, com shareware que a id Software fazia, onde você jogava do primeiro capítulo e pra ter o resto você precisava comprar e deu super certo lá. É engraçado ver como durante esse tempo todo essa ideia ficou esquecida e agora é moda de novo. Bom, faltou o meu Active Quest, né? Então, na verdade tem muita coisa nova que eu tenho jogado nos consoles ultimamente não, mas uma coisa diferente aí que aconteceu essa semana foi que a minha esposa agora tem um iPhone 4, e aí eu aproveitei pra entrar lá na App Store e baixar os jogos famosos que todo mundo fala, né? Não tinha tido oportunidade de jogar muitos deles ainda, e aí experimentei essa semana o Angry Birds, o Fruit Ninja... baixei o Game Dev Story, ainda não comecei a jogar. E o Cut the Rope foi o outro também que eu experimentei. Então, sei que esses jogos não são uma novidade para a maioria das pessoas, mas para mim, assim, eu tô entendendo. Principalmente o Cut the Rope, assim, entendendo por que ele é tão legal, assim. Eu achei genial, assim, as sacadinhas dos caras. É uma brincadeira pequena, ali, né, simples, e como ela pode ser viciante, assim. Então, foi diferente, assim, uma nova plataforma pra mim, ainda, né, não estava acostumado com a maneira de você interagir com o iPhone, então tá sendo interessante. O Angry Birds também, dá pra ver porque o Angry Birds tem tanto sucesso, é tão viciante, então essa semana foi bem diferente, assim, pra mim, mas como eu joguei pouco também, não tem muito o que comentar sobre a qualidade, assim, fora o Addiction Factor, aí, então vou deixar pra próxima para falar mais disso ou de outros jogos que eu estiver falando na próxima semana. Então, beleza, isso aí foi o Active Quest dessa semana. A gente vai falar agora das notícias na seção Journal. Journal. A notícia de hoje é sobre Activision, que não irá mais fazer jogos da série Guitar Hero. Então, como a Cynthia disse aí pra gente, a notícia da sessão de Journal dessa semana é sobre a Activision dissolvendo o seu negócio Guitar Hero, né? Então, a Activision que... Né, o Guitar Hero começou lá com a Harmonix, né, no Guitar Hero 1, ninguém dava muita bola pra ele, explodiu no 2... E aí chamou muita atenção e a Activision comprou a IP, mas não comprou o desenvolvedor, né? E deu a IP Guitar Hero para vários outros desenvolvedores fazerem, enquanto a Harmonix continuava independente fazendo o Rock Band, né? E dentro da Activision, então, houve um momento aí, lá para 2008, 2009, 2007, 2008, na verdade, que acreditava-se que era o grande filão de ouro da empresa, era a franquia Guitar Hero. Então eles começaram a fazer jogos à torta e direito para tudo quanto é plataforma. Se você tem alguma coisa que, entendeu, tem um processador, eles queriam botar Guitar Hero naquele dispositivo. Então você tinha Guitar Hero para, entendeu, máquina de fazer café. Então foi até engraçado. A gente está fazendo piada, mas teve um momento aí que o CEO da Activision deu uma declaração com todo orgulho, né, de que a Activision tem 12 estúdios diferentes fazendo algum tipo de jogo para a franquia Guitar Hero, e achava isso um motivo de orgulho, né? É, mas para nós, assim, que já vimos esse tipo de coisa acontecer antes, não é muita surpresa de que o gênero tenha ficado totalmente saturado, o fator novidade tenha passado. A gente discutiu muito aqui já, que, entendeu? Qual que é o grande motivo que uma pessoa teria para renovar, né, sua coleção de instrumentos de uma versão para outra, que não tem muito realmente motivo, não tem muita novidade. Então, era natural que as vendas no começo fossem muito altas e fossem caindo dramaticamente, né? E eu acho sinceramente que a Activision, ela saturou, né, o gênero, lançando muitos jogos, muita coisa uma atrás da outra, uma certa confusão sobre o DLC, né, as músicas que você baixava, se elas iam poder ser aproveitadas em quais jogos, e aí tentando fazer botar pequenas diferenças de gameplay, meio algumas chupinhadas do Rock Band, outras não, que acabaram não fazendo muito sucesso, assim. Eu acho que acabaram não sendo suficientes para vender cada jogo, né? E o esforço que você faz de marketing e, obviamente, de desenvolvimento é muito grande para cada um daqueles jogos. Então, você teve aí milhões de coisas, Band Hero, Guitar Hero, várias versões, 3, 4, 5 e 6, versões temáticas de bandas, como Metallica, que até o Rock Band também fez, e várias outras coisas que, na minha opinião, elas acabaram saturando o gênero. Quer dizer, ficou tão diluído, né? Quer dizer, se você tinha lá uma base de usuários que, se você lançasse um jogo por ano, ia todo mundo comprar aquele, essa base ficou diluída nos 10 jogos diferentes que saíam a cada ano. E aí não demorou muito, né, cara? São o quê? 3 anos aí, menos do que isso, pra que um gênero que era visto como o grande filão, a grande coisa que estava crescendo mais, ter completamente implodido, e ao ponto da Activision agora dizer que está adormecendo, deixando adormecido a IP, né, a franquia Guitar Hero, por enquanto, e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A outra coisa que a gente lamenta é que isso geralmente significa layoffs, geralmente significa a gente perdendo emprego, né? Então isso também é outra coisa que, por uma coisa que não necessariamente tem a ver com a qualidade dos jogos, é claro que o jogo sempre poderia ser melhor, você sempre pode argumentar que, se fosse melhor, venderia mais e aí faria isso e aquilo, mas eu não acho que o destino fatídico aí do gênero tenha a ver com a qualidade dos jogos necessariamente, não. Não sei se vocês concordam. O que vocês acham aí do que aconteceu da saga jogos de música que a gente viu nos últimos anos? Acho que isso tem bastante a ver com a forma que a Activision tem mostrado que faz negócio ultimamente, né? Eles pegam alguma coisa que dá certo e vão milcar, né? Vão tentar tirar leite dali até não dá mais. Quando não dá mais, bota pra dormir e tá acabado, né? Isso tá... Não é a primeira franquia que estão fazendo isso. Acho que esse é o destino do... Deve acontecer cedo ou tarde com o Tony Hawk também. Foi a mesma coisa. E isso... Porque estou olhar pelo lado do desenvolvedor também. Ele tava lá todo orgulhoso falando, temos 12 estúdios diferentes trabalhando nisso. Mas tu olha para os desenvolvedores, eles estão um estúdio trabalhando o negócio de novo em uma IP, num jogo que não é deles, sabe? Eles foram mandados fazer uma coisa que é um neném dos outros, assim, né, para criar. E estão querendo fazer de novo o mesmo tipo de jogo, sabe? E sem muita liberdade, porque tem que se manter fiel à fórmula, senão o medo de que não vai vender... Sabe, isso vai machucando a qualidade do jogo, assim. A cada jogo vai ficando pior, sabe? E é isso que a gente tá vendo, assim. O pessoal sem... A cada versão sem novidades, só algumas músicas novas, uma outra feature chupinhada ou não do concorrente. Isso vai... A cada vez o povo não quer mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo é bom ali quando continua sendo aquilo que me diverte. Mas depois que acabou... A magia não ia durar por muito tempo, né? Acho que é isso aí. Um exemplo que eu acho, fora o próprio Guitar Hero, dessa política da Activision, é o próprio Call of Duty, né? A gente viu todas as histórias aí da desenvolvedora original do Call of Duty, né, tendo brigado com o publisher. E foi mais ou menos por causa disso. Quer dizer, até onde a gente sabe, né? Foi uma diferença aí entre o que a Activision queria para a franquia, que era, igual você falou, tirar mais leite dessa mesma vaca todo ano, ali bonitinho, entendeu? colocar todo, né, os fãs em fila ali e só ficar tirando esses $60 dele todo ano, não, sem necessariamente, talvez, avançar o gênero, né? E ainda, quer dizer, ainda com tudo isso, o pessoal da Infinity Ward, que são os desenvolvedores originais do Call of Duty, fizeram muitas inovações, muita coisa boa e interessante no jogo, mas eles já deviam estar de saco cheio, igual você falou. É até o caso contrário, assim, entendeu? É um neném que eles já viram crescer e agora eles queriam, entendeu? E partir para outra. E aí, até onde a gente entende, uma boa parte do problema que eles tiveram, que levou ao rompimento, né, de relações entre os donos da Infinity Ward, que na verdade foram mandados embora sumariamente pela Activision, esse foi um dos principais motivos. Então, já dá pra ver aí. E acho que até o caso do Guitar Hero é um caso pior, porque a fanbase ela era muito menos fiel, né? Você tem muito menos noção real de que esses caras vão comprar o próximo jogo. No caso do Call of Duty, até porque é um jogo multiplayer, deve ser o jogo multiplayer mais jogado que tem por aí, fora massivos e tal, mas é muito fácil você ver esses caras, quando tem uma nova versão, não querendo ficar para trás, né, dos amigos deles, dos caras com quem eles jogam e tal, e comprando. Então tem um drive muito forte. Agora, o Rock Band e Guitar Hero são jogos mais assim, socialização deles é muito diferente, é um jogo mais de festa, é um jogo mais de você, entendeu? É aquela novidadezinha que você tem ali, que você coloca na sua sala quando chega uma visita, entendeu? E aí você, eu não sei exatamente até que ponto o consumidor tá afim de comprar uma nova versão, ou de renovar, entendeu? Botar mais pedaços de plástico pra dentro da sua sala. Então acho que isso aí foi uma dificuldade do gênero que a Activision talvez tenha falhado em identificar. E aí botou dinheiro, botou recurso pra caramba em fazer, entendeu? Não sei quantos jogos por ano aí, e aí, entendeu? Quando esse dinheiro começou a ser perdido, começou a entrar no, entendeu? No começou a cair no ralo aí, acho que eles se tocaram e decidiram então interromper a IP, infelizmente, de uma maneira brusca dessa. Quer dizer, antes a gente tinha 10 jogos por ano, agora a gente vai ter nenhum. Ou vai ter umzinho aí, se for o que a Harmonix fizer, porque eles disseram que continuam, né, investindo no gênero. Mas a Harmonix mesmo teve layoffs e a gente não sabe aí até que ponto o Rock Band 3 vendeu o esperado. Então a gente não sabe, quer dizer, é um gênero que eu acho até... Ele é interessante, eu já gastei uma boa parte do meu tempo jogando esse tipo de jogos. Hoje em dia já não jogo tanto, mas talvez também por falta de novidade, né? No Rock Band 3 teve aí... Eles lançaram a versão Pro dos instrumentos, mas ainda não consegui comprar. Ainda não consegui experimentar pra ver qual é. Mas acho difícil que vai dar um grande boost, assim. Então não sei qual que vai ser o próximo passo. Sei que a Activision, ela tá fazendo igual você falou, Rafa. Ela aproveitou. Na hora que não tá bom mais, eles pulam fora, assim, sem nenhuma cerimônia. Mas pelo menos... Call of Duty ainda tá bom, né? Esse último que saiu é o melhor da franquia pra mim até agora. E pelo menos eles ainda não desaprenderam, vou usar essa palavra, como faz, e tá satisfatório. Mas eu acho que vai ser cedo ou tarde vai acontecer a mesma coisa, sabe? Vai acontecer com Tony Hawk. Tony Hawk já ganhou, inclusive, a prêmio de melhor jogo do ano, e é um dos únicos 10 da GameSpot e coisa assim, mas hoje já tá saturado, ninguém mais joga. Depois que entrou skate ainda no mercado, ninguém mais joga Tony Hawk. É verdade, Tony Hawk, se duvidar, eles já até cancelaram, só não contaram pra ninguém. É, exatamente. Pô, mas eles vendem uma prancha de skate tão legal, cara. Pronto, pois é, a gente comentou, foi o Quest Fail de um dos nossos episódios do ano passado, foi justamente sobre Tony Hawk, que eles lançaram o primeiro jogo com a prancha, venderam pouco. Aí resolveram lançar uma continuação que você precisava da prancha pra jogar. E aí quando vendeu menos ainda, eles ficaram surpresos. Por que será que isso aconteceu? Então não dá pra entender mesmo. Mas a Activision, infelizmente, apesar de ser um dos maiores, se não for o maior publisher third party que a gente tem por aí, tá sempre disputando esse título aí com a EA, né? E depois que eles compraram a Blizzard, fizeram merge, né, com a Blizzard, eu acho que eles de fato se tornaram o maior publisher third party que existe. Mas é uma pena ver que... esse tamanho todo e esse dinheiro todo que eles têm é investido de uma maneira, vamos dizer, é investido de uma maneira que sem pensar no futuro, né? Sem pensar em ter uma base mais sólida, em alguma coisa que você vai manter, pelo menos os estúdios, os desenvolvedores empregados por um período mais longo de tempo. Então é isso aí, fechou nossa sessão de Journal dessa semana. A gente vai agora para nossa main quest. Running Quest. Então chegamos à main quest dessa semana e conforme a gente, né, citou ali no comecinho do programa, a main quest vai ser diferente essa semana. Como a gente tem o prêmio, né, de jogo do ano 2010 do podcast, né, para divulgar, a gente vai na verdade decidir os ganhadores aqui durante a gravação, quer dizer, a Vera. Só não é ao vivo porque esse podcast é gravado. Mas a gente não combinou nada de antemão, além dos nomeados, né? A gente fez a lista com os nomeados. A gente agradece aí a todas as centenas de milhares de indicações que a gente recebeu durante o mês de dezembro do ano passado, quando a gente fez a campanha, né, para que você fizesse as suas indicações. A gente levou todas essas opiniões em bastante consideração na hora de fazer os nossos nomeados. E aí hoje a gente apresenta esses nomeados e escolhe os vencedores no ar. Então são várias categorias, a gente tem categorias por gênero, a gente tem algumas outras categorias como melhor história, melhor gráficos, etc. A gente tem as categorias por plataforma e a gente tem depois no final o prêmio de jogo do ano, melhor jogo do ano de todos os jogos, né, que foram lançados em qualquer plataforma. Então vamos direto ao que interessa, vamos direto para o assunto, porque essa main quest vai ser bem longa, vai dar bastante pano para manga. Então a gente convida também, na verdade, vocês a participarem, a discordarem, concordarem, ou seja lá o que for que vocês quiserem dizer, é só entrar em contato com a gente. Como você já sabe, nosso contato é o e-mail podquest@doublejump.com.br ou pelo Twitter, no twitter.com/thepodquest, ou ainda deixando um comentário lá no próprio blog Double Jump, junto de cada post do podcast. A gente está sempre procurando responder os comentários que são deixados por lá. E então vamos direto para os prêmios por gênero. E o primeiro gênero que a gente traz aqui são os First Person Shooters, os jogos de tiro em primeira pessoa. Para fazer a lista de nomeados desse gênero, a gente teve aí algumas indicações da comunidade, como por exemplo o nosso ouvinte Paulo César Morim Lopes indicando o Call of Duty Black Ops, né? E também acho que teve mais uma indicação, deixa eu fazer uma busca aqui no nosso base de dados, são centenas de milhares de indicações. O Luiz Alvarez também indicando o Bad Company 2. E aí no final o nosso colaborador Seco chegou à lista dos 5 jogos indicados. A gente tem mais uma indicação, peraí, de um leitor também aqui, deixa eu achar aqui, é o Newton Rufino, que deixou como indicação BioShock 2. E aí, como é que ficou a nossa listinha aí? Quais são os indicados para First Person Shooter? Ok, temos o Halo Reach, Bad Company 2, o Call of Duty Black Ops, Medal of Honor e BioShock 2. E aí, Seco, já que você fez as indicações, quem que para você merece ganhar o FPS do ano? Eu acho que quem merece o prêmio é o Call of Duty Black Ops. Primeiro porque, pra mim, da lista, todos eles, parte forte é o multiplayer. E dos multiplayers deles, eu acho que o overall do Black Ops é o mais addictive. E ele é o que tem a, como posso dizer, que dá o melhor a parte pessoal do jogo, o PVP. A parte de leveling é praticamente todos eles têm, então não faz diferença, a parte de unlockables, etc. Então, pra mim, o que importa nessa hora é ver qual que tem o core mais bem resolvido. E eu acho que o Call of Duty Black Ops é o mais bem resolvido de todos eles. Você concorda, Rafa? Concordo. Eu tava bem dividido entre o Bad Company 2 e o Call of Duty Black Ops. Eu joguei os dois, terminei os dois, a campanha single player, e joguei multiplayer deles. Mas acho que por pouco o Call of Duty Black Ops leva essa. Mas qual é o pouco que você acha? Eu achei o multiplayer dele mais. Porque ele é mais coeso, assim, ele não é muito aquele espaço aberto. Porque isso também já é um gosto meu, né? Ele não é aquele espaço aberto, cada um por si, e com uma bala perdida tu morre, assim, que tu não sabe nem de onde veio. Ele é mais close quarter, assim, eu preferi o multiplayer dele por causa disso. Legal. Da minha parte, eu talvez vá um pouquinho contra a maré, porque não sou grande jogador de shooter multiplayer no console, Na verdade, e nem no PC ultimamente eu tenho jogado shooter nenhum, multiplayer, porque eu jogava bastante no PC mais antigamente e tal, jogos aí de software lá das antigas, mas então eu não tenho muito o que falar sobre, quer dizer, eu concordo até mais pelas coisas que eu ouço e leio sobre Call of Duty Black Ops. Claro, o nosso prêmio não é shooter, multiplayer ou single player, é shooter, ponto. Então eu acho que o Black Ops merece levar pelo conjunto da obra. Mas, quer dizer, se eu fosse pensar na melhor experiência shooter que eu tive no ano, como eu joguei só multiplayer, esse prêmio teria que ir pro Singularity, que não tá nem na nossa lista, porque também acho que, quer dizer, os cinco jogos que estão aí são mais jogo do que o próprio Singularity. Eu só queria deixar essa observação aí, mas eu concordo também. Call of Duty Black Ops leva o prêmio PodQuest 2010 de First Person Shooter do ano. Vamos de bicho para a próxima categoria, melhor jogo de ação. Então aí nessa categoria a gente decidiu incluir os jogos que são ali híbridos com os shooters, né? São shooters em terceira pessoa, vamos dizer assim, e outros jogos quaisquer onde o elemento principal seja ação. E aí quem separou aí os indicados nessa categoria para nós foi o Rafa. Então diz pra gente, Rafa, quem são os cinco indicados, ou mais de cinco se tiver, e aproveita e já diga qual que é o jogo que, na sua opinião, é o melhor jogo de ação do ano 2010. Então, os indicados para o melhor jogo de ação são, primeiro, o Red Dead Redemption, também o God of War 3, Assassin's Creed Brotherhood, Enslaved Odyssey to the West e Just Cause 2. E para mim, o melhor jogo, assim, eu acho que tá em outro patamar nessa lista, é o Red Dead Redemption, é o melhor jogo de ação do ano. A história eu gostei, assim, ela foi um pouco contra o que a Rockstar sempre fazia, de ser o cara que não tava nem aí pra ninguém, que pegava, tipo, com até prostitutas e o Diabo 4, e nesse ele é um cara casado, que tem filho, só quer saber de proteger a família dele, fazer tudo pela família. Então, nesse lado de história, ele foi um pouco contra o que a Rockstar sempre fez. E o lado de gameplay, eu acho que eles implementaram muito bem, tipo, por exemplo, combate a cavalo, ficou muito natural, assim, os esquemas de minigame que eles fizeram, que tem tudo a ver com o universo do jogo, de ter que caçar e pegar carne e pele que tu pode vender, e tu pode colecionar, tipo, roupas diferentes que não são só skins, personagens, mas afetam o gameplay também. Achei um jogo completo, muito legal. O multiplayer é fenomenal, assim, o multiplayer dele, desde o hub, que não é só um menu que tu seleciona o tipo de jogo que tu vai jogar. O hub, ele é o mundo do jogo em si. Tu pode andar com teu grupo de personagens, de amigos, ou sozinho pelo mundo inteiro e matar outras pessoas no mundo aberto, até entrar em missões, até em modos de jogo específicos, assim. Eu acho que melhor jogo de ação não tem melhor, não. Entendi. É até bom a gente comentar aqui que o Red Dead foi o jogo que a gente mais recebeu indicações nessa categoria melhor jogo de ação do pessoal que ouve o podcast. Então, várias pessoas aqui, incluindo o Paulo César Amorim Lopes e o próprio Luiz Alvarez, estão escrevendo pra gente dizendo que o Red Dead tem que ganhar nessa categoria. Né? Eu entendo bastante os argumentos que você apresentou. Eu posso até não ser, assim, pessoalmente grande fã dos jogos sandbox que a Rockstar faz, e até acho que, quer dizer, é legal o fato do Red Dead ter quebrado um pouco alguns dos conceitos que os GTAs têm, e ter mostrado também que entendeu, eles conseguem, vamos dizer, usando o mesmo engine nesse sentido, não engine de gráfico, mas mesmo blueprint de jogo, eles conseguem variar e te apresentar um monte de coisa diferente, quebrar um pouco desses conceitos prévios. Minha opinião, assim, eu sou um pouco contestador, vamos dizer, nessa categoria, e eu tava afim, assim, se fosse só por mim, de dar o prêmio para um outro jogo que tá na lista aí, que para mim foi mais, vamos dizer, mais corajoso, assim, ele trouxe um pouco mais de coisas diferentes, até, quer dizer, é uma IP que faz muito isso, mas que eu acho que esse ano teve um destaque muito grande, que foi o Just Cause 2. Eu acho que foi um jogo que por tudo, acho que no sentido, vamos dizer, literal da palavra ação, é o jogo que mais trouxe ação, assim, e tudo que foi implementado nele era muito gostoso, muito, muito, dava um feedback, assim, de adrenalina muito, muito legal, que nesses outros jogos não sei se acontece tanto. Então, sei lá, só porque eu acho que o Just Cause fez alguma coisa um pouco diferente, eu fico me bandiando pro lado dele, mas eu também ficaria tranquilo em dar o prêmio pro Red Dead, depende aí da... Vamos ver o que o Seco acha aí pra ele ser o fiel da balança, vamos ver se ele gosta de algum desses jogos, se ele tem algum outro aí que ele acha que merecia ganhar. Como é que é, Seco? Então, assim, deu uma grande surpresa, porque eu esperava que você falasse Red Dead, mas eu gostei muito de Just Cause 2, eu achei o fator pipoca dele vencedor, assim, eu gostei muito. Uh-huh. E eu concordo com você, é um jogo muito gostoso de jogar, cheio de trickzinhos e tudo muito bem redondo, como você brinca com o gancho, como você prende... pode prender explosivos e coisas de inimigos e fazer maior bagunça. As cutscenes. Eu gostei bastante. Eu estaria propenso a dar pra esse jogo também. Eu não joguei o Red Dead. Todo mundo já sabe disso. Já xingaram até a minha mãe. Mas eu converso com muita gente e vi vídeos, etc. Mas não é a mesma coisa, mas eu acho que por mim, quer dizer, a minha opinião é o Just Cause 2. Apesar disso tudo que eu falei, eu até acho que o Red Dead é mais jogo. Entendeu? Não, concordo. E o Just Cause é, sei lá, é mais... só foi aquela grata surpresa, aquele jogo que você não espera, entendeu? Uhum, concordo. Então, ô Rafa, argumenta pelo Red Dead Redemption aí, eu sei que você tem... eu sei que você deve estar pensando assim... Que absurdo, como é que a gente pode não estar dando o melhor jogo de ação pro Red Dead Redemption? Eu sinto isso porque quando você fala assim que é mais jogo do que os outros, tá num outro patamar, eu concordo, entendeu? Eu acredito, só não queria que o Just Cause 2 passasse desapercebido, mas é aquela coisa que num ano onde, entendeu, tem vários jogos muito bons, algum vai ter que ser injustiçado. Então, argumenta aí pelo Red Dead pra gente ver onde que vai dar. Olha, eu tenho que fazer justiça ao Just Cause 2, porque o jogo é bom. Eu tenho que concordar com vocês. Eu me diverti, joguei até o final. Não foi o caso do primeiro, por exemplo. O primeiro eu joguei um pouco e acabei esquecendo. O 2 eu achei bom, apesar da história ser bem cheesy, assim, né? Não é o tipo de história, não é o tipo de jogo que tu gosta, que tu joga pela história, sabe? Tu joga pra qual vai ser a próximo instante cinematográfico que eu vou fazer, sabe? Vou pular de um avião, cair de paraquedas atirando pros bandidos, tal. Esse tipo de coisa que... Tu vê em filmes do James Bond, coisa assim, que é legal de fazer, é gostoso de fazer, não é? O controle é bom, assim, com muita facilidade faz exatamente o que tu queria fazer e tem resultados que te deixam surpreendido e tal. Isso eu gostei bastante do Just Cause 2. Mas eu acho que apesar de ser um grande ponto a favor, é o único ponto a favor que eu consigo achar do Just Cause 2. Sabe, por exemplo, de Red Dead Redemption eu já não consigo achar defeitos. Sabe, eu acho que tudo no Red Dead Redemption foi feito muito bem feito. Assim, desde os diálogos que são dignos de prêmio da academia, sabe? A atuação dos personagens, a variedade de personagens, o cenário todo com ambientes diferentes, desde neve até o deserto do México, sabe? Para pessoas que te faz rir às vezes, te faz ficar emocionado em outras pela relação familiar que tem, sabe? Tu mesmo tipo, não ligar pra quest principal por um tempo pra tentar conseguir aquela coleção que vai te dar um benefício em jogo depois, que por exemplo no Just Cause tu até tem uma side quest, umas coisinhas assim, mas te dá um achievement, sabe, e deu. O que eu faço com isso? Nada, além de mostrar pros meus amigos do meu achievement list, sabe? Red Dead, ele faz questão de te compensar e te dá um motivo pra fazer isso, porque isso vai enriquecer a tua experiência de jogo. Isso sem contar com o elemento multiplayer do Red Dead Redemption, que como eu falei, já é o melhor multiplayer de qualquer gênero que eu joguei recentemente e que não existe no Just Cause 2, né? Cara, eu fico tranquilo em dar o prêmio pro Red Dead mesmo, quer dizer, contanto que a gente não esqueça do Just Cause 2. Você concorda, Seu? Podemos ir pra próxima? Não concordo, não, tá. Tô satisfeitíssimo. Entendi. Então, para desespero do Martin, Red Dead Redemption ganha melhor jogo de ação, podcast 2010. E aí a próxima categoria, então, pra gente poder acelerar aqui, é o melhor RPG. Tô achando que essa categoria não vai ter muita discussão, não. Bom, não sei, né? O Seco pode surpreender a gente aí. Mas, Rafa, diz pra gente quem foram os indicados e se você quiser já dá sua explicação aí, qual é o jogo que você escolheu como jogo do ano na categoria RPG. Então, primeiro indicado, Fallout New Vegas, que não foi feito pelo mesmo estúdio, né, do Fallout 3, mas foi feito por um pessoal, algumas pessoas que integraram as equipes dos Fallout originais. Muito boa surpresa, gostei bastante do jogo. Dragon Quest IX, Sentinels of the Starry Skies, saiu pro DS, mais um da saga Dragon Quest, excelente RPG também. Fable 3, mais um dessa saga, achei por enquanto o melhor dos três Fables, tranquilamente. Mass Effect 2, sequência do RPG da BioWare, que dispensa apresentações. Fenomenal. dispensa apresentações. E Valkyria Chronicles 2 também. Segue sequência do primeiro, que é o que eu tô jogando agora. Não joguei o 2 ainda, mas tô querendo terminar o primeiro antes. Que é, pelo que o pessoal falando e a crítica aclamando, saiu muito bem feito também. E também já vou falar a minha indicação, que quem me conhece sabe, não precisa nem perguntar, que vai para um Mass Effect 2. Na minha opinião, um dos melhores jogos desse ano e definitivamente o melhor RPG. Tanto não só pela história principal, que é o que a BioWare faz de melhor, criação de todos os personagens, o universo criado por eles, todos os planetas, raças, a política por trás, e isso sem contar os DLC lançados que enriqueceram cada vez mais a história, e eu não... tá demorando pra sair o 3 já. Beleza, e você, Seco, em termos de RPG, o que, que você acha aí que aconteceu de melhor nesse ano? Então, eu acho que o Rafael resumiu muito bem o Mass Effect 2. Não tem muito o que falar desse produto, é muito bem feito, muito redondo. Só queria comentar que acho que o Dragon Quest foi uma surpresa maravilhosa, em todos os sentidos. Mesmo a parte de grinding, que geralmente um saco, é muito bem feito e gera um replay value enorme, mas eu acho que sem comentários ou mais efeitos deles. Beleza, eu também vou ter que concordar, né? Eu gostei que você chamou a atenção pro Dragon Quest 9, porque é um jogo que eu experimentei aí durante as festas, né, de fim de ano, e continuo jogando, e foi igual você falou, assim, a grata surpresa, assim, lembra bastante assim o que sempre fez RPGs orientais serem tão bons. Mas, infelizmente, numa categoria onde você concorre com o Mass Effect 2, vai ser difícil de dar o prêmio pra ele, né? A verdade é que o Mass Effect 2 é, sim, um jogo... quer dizer, o Mass Effect 1, você tinha algumas coisas ali que você poderia reclamar. É um jogo que você, até apesar das limitações dele, de inventário, de certas mecânicas, ele ainda era um jogo muito bom. Você jogava, né? Você queria continuar jogando mais e mais, apesar dos problemas. Acho que o Mass Effect 2, a principal coisa que ele fez foi acabar com esses problemas. Acabar com qualquer pequena desculpa que você poderia ter para não querer fazer cada coisinha que tem no jogo, cada quest, descobrir cada história, explorar cada alternativa, né? Então, se tinha algum motivo para você não fazer isso no primeiro jogo, no segundo jogo, eles eliminaram tudo isso. E, além de terem expandido muito nas features que eram as principais, que é toda a questão do diálogos e interação com os seus personagens da sua party. O Mass Effect 2 faz um trabalho fenomenal em fazer você realmente querer investir tempo na sua party, não apenas, entendeu? Né, o conjunto de personagens que eu vou juntando. Né? Não, cada um deles tinha ali muita coisa interessante pra você fazer. Eu achei isso, sim, sensacional. E, cara, sem falar de várias outras pequenas coisas, assim, que durante o... né, que tornam a experiência do jogo uma experiência completa. E ainda nem falando dos downloadable contents que eles lançaram pro jogo, que também foram, assim, eles completaram a experiência de uma maneira, assim, muito boa, né? Cada DLC, igual a gente comentava em off antes do começo do programa, tem DLC do Mass Effect 2 que é melhor do que muito jogo completo que saiu esse ano. Então, não tem como, cara. Melhor RPG desse ano tem que ir para Mass Effect 2, concordo. E aí, só queria registrar que a gente recebeu uma indicação, vamos dizer, diferente, né? Que vai de encontro a opinião média da crítica por aí, que foi o nosso ouvinte, o Newton Rufino, indicando Final Fantasy XIII para melhor RPG. Ele diz que, apesar de ter recebido muitas críticas negativas, ele sentiu mais a sensação de estar jogando Final Fantasy de verdade do que quando jogou o 12. Né? Não é perfeito, mas era o melhor RPG que ele teve a oportunidade de jogar no ano. Então, eu acho que fica muito difícil pro Final Fantasy XIII sequer competir com esses outros que a gente separou aí. Rafa, quando você fez a lista dos melhores RPGs, você chegou sequer a cogitar o Final Fantasy XIII nessa lista? Como é que é? Cogitei sim, eu tenho o jogo, tô jogando, é um dos jogos que eu tô jogando ultimamente. Ele é um bom jogo, ele não é um jogo ruim. Mas pra ser bom não é o suficiente pra estar nessa lista, né? Como a gente já comentou, os que estão na lista atualmente, ser bom não é o suficiente. Tem que ser muito bom, tem que ser excelente pra poder competir com esses jogos. Apesar de eu achar um jogo legal, divertido o suficiente pra eu estar continuando jogando, eu não acho que tá no mesmo nível desses cinco, não. Entendi. Então é isso, nosso melhor RPG do ano então fica sendo Final Fantasy XIII, né? Não, Mass Effect 2, fala sério. Próxima categoria então, pra gente avançar aqui, faltam ainda algumas categorias da parte de gênero, a gente tá chegando lá, mas próxima categoria então, melhor Adventure, né? Adventure que é um gênero aí que, né, se você pegar na nossa infância e no jogo de PC, era o gênero dominante, né? Na época de ouro aí da LucasArts e de várias outras empresas que desenvolviam esse tipo de jogos, os Adventures eram a parte, acho que todo mundo que cresceu aí nos anos 80 com jogos de PC, tem que ter jogado muitos Adventures, né? Era tudo que havia lá pra jogar e você tem alguns clássicos, algumas pérolas da história dos videogames. Hoje em dia é um gênero mais difícil, né? Quer dizer, até alguns dos indicados aqui, quase todos os indicados, eles são híbridos com outros gêneros e porque acaba que é isso que acontece hoje em dia, os elementos de Adventure sendo combinados, né, com outros gêneros. Então foi até difícil sair com essa lista e algumas pessoas podem questionar se esse jogo realmente entra, né, na categoria Adventure, mas de qualquer jeito estamos aí para dar a cara a tapa. Os indicados são o Deadly Premonition, o Deathspank, o Sam & Max The Devil's Playhouse, o Amnesia The Dark Descent e o Heavy Rain. Então você vê que são bem variadas aí as plataformas e, né, os estilos de jogabilidade dos jogos. Eu já vou dizer que o meu indicado para ganhar o Adventure do ano vai acabar sendo o Deathspank. Foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano, ponto. E o Deathspank, além de toda a parte do humor, né, e o fato de ter lá a mão do Ron Gilbert, que é um dos precursores do gênero Adventure lá na LucasArts, ele é uma mistura, né, de Adventure com jogo de ação. Na verdade, uma das analogias que eles usavam é que é um Monkey Island misturado com Diablo. E aí eu vou dizer pra você, cara, que o Deathspank é um jogo que, quando ele é Monkey Island, ele é excelente. E quando ele é Diablo, ele também é bem competente. Ele também, o hack and slash dele não é totalmente clica, clica, clica. E no caso, apertar, apertar, apertar botão, né? Que é um jogo que eu joguei no console. Ele não é assim, ele é mais timing based. Então tinha ali habilidade necessária, mas o que era mais legal nesse jogo disparado eram as quests, entendeu? Você descobrir o que cada personagem quer que você faça de verdade, então que é o típico característica dos Adventures, é por isso que eu acho que é justificado que ele esteja nessa categoria, e acho que é justificado que ele ganhe o prêmio de melhor Adventure do ano. Acho que os outros jogos ali, cada um deles teve alguma coisa interessante. O Heavy Rain, que é um jogo super polêmico, né? Pra mim, na verdade, é até estranho vocês verem esse jogo nessa lista, mas é porque realmente Não tinha muito mais o que adicionar, e o Heavy Rain, no final das contas, apesar de eu não ter gostado dos controles, de eu não ter achado a jogabilidade interessante, ele, como Adventure, ele é interessante. Ele tem elementos de não linearidade da história que são interessantíssimos, e por isso que eu acho que ele valeu a nomeação. Mas eu acho que quando você fala de melhor experiência com um Adventure no ano, a minha melhor experiência foi com Deathspank. E vocês, o que, que vocês acham? Então, eu joguei dessa sua lista, eu joguei o Deathspank e o Heavy Rain. Dos outros, eu li, vi coisas, vídeos, mas eu devo dizer que o Heavy Rain, apesar do controle dele ser quebrado, acho que a parte de... A minha esposa acabou de puxar minha orelha dizendo que não é quebrado. Ele é uma experiência bastante completa. Ele tem cinco finais, e cada final é diferente, e cada escolha realmente impacta muito profundo no seu jogo. O Deathspank, devo dizer que é um dos jogos mais divertidos que eu joguei em um longo tempo. Ele é muito divertido, e tudo que você falou faz jus ao jogo, de verdade. Mas nessa lista eu senti falta, e gostaria só de fazer um comentário, que é o Custom Quest. Cosmic Quest, pra mim, foi uma, como você diria, uma grata surpresa, porque é um casamento de Final Fantasy Tactics, Zelda e Pokémon no mesmo jogo. Cara, é extremamente divertido, o jogo não é muito longo, 15 horas você termina, mas cada, tipo, as 15 horas todas são muito boas, o entretenimento é fenomenal. Queria só citar ele pra não passar despercebido, mas pra mim vai pro Heavy Rain. Beleza, você, Rafa. Joguei todos essa lista, mas uma que eu não entendi de estar nessa lista, que eu joguei e não gostei nem um pouco, foi Deadly Premonition. Não sei o que tá fazendo nessa lista, mas tudo bem, continuando ao que interessa. Eu gostei do Heavy Rain, assim, eu achei ele um jogo que ele tentou quebrar algumas expectativas, assim, de como seria um jogo adventure, em que a história é meio fixa e tal, te dando escolhas, mas eu acho que ele engana um pouco nesse quesito de história, sabe? Algumas partes tu acha que o que tu fez impactou a história, mas se tu não fizesse, a história seria a mesma. Mas o que importa é o feeling que o jogador tá tendo na hora, né? E a gente, acho que a gente mais tenta analisar isso, porque nós somos desenvolvedores, então a gente quer saber o que é que funciona, o que é que não, e o porquê das coisas, mas eu acho que por uma experiência de alguém assistindo o jogo como se estivesse fazendo parte de um filme, ele é muito, muito competente. Então, nesse sentido, eu gostei dele. Apesar dos controles, eu ter que concordar com o Seco e discordar da esposa dele, que eu achei meio quebrado esse controle. Ainda bem que ela não tá ouvindo. Eu tenho que concordar com o Gilliard que Death Bank assim, superou as expectativas. Eu não tava esperando tanto, assim, apesar de ter alguns nomes fortes por trás. Eu não, eu tava meio cético até jogar, assim. Eu joguei, dava risada o tempo todo, assim, e a forma, não só o humor, assim, mas a forma com que itens são usados, a forma como tu até usa o controle, é gostoso de usar, assim, sabe? É gostoso o controle. Tu acionar os comandos pelos. Acho que ele jogou no Move, Sabe? Então, eu vou ter que dar o melhor adventure pro Deathspank dessa vez. fechou então, Seco? Você concorda? Não, cara, extremamente satisfeito, cara. Muito legal. Beleza. Então, é Então. porque pro Indigo Prophecy, quer dizer, ir pro Heavy Rain seria canalice, né? Não, canalice não, mas. Não, você entendeu a piada, pô. Beleza, Porque Indigo Deathspank fechou. Prophecy saiu há 4 anos atrás, pô. Verdade, Indigo Prophecy. Pra quem não sabe aí, é o jogo que é a empresa que fez o Heavy Rain, o precursor, né, do Heavy Rain, era o Indigo Prophecy ou Fahrenheit. E o Seco e eu já comentamos mais de uma vez aqui nesse podcast que o Heavy Rain, quando comparado com o Indigo Prophecy, a gente não vê nada de muito inovador, de muito diferente. Mas, beleza, melhor adventure então fica pro Deathspank. Fiquei super feliz desse jogo ter ganhado esse prêmio, porque eu acho realmente que ele merece. E aí, vamos para a próxima categoria: melhor jogo de plataforma. E essa é outra categoria que a gente recebeu muitas indicações dos nossos leitores. Então, estou fazendo a busca aqui na nossa base de dados, né, de centenas de milhares de indicações. Está retornando aqui para mim o Earthworm Jim HD, que o Paulo César Amorim Lopes indicou. A outra indicação foi do. Ah, o Luiz Alvarez diz que não vai votar no Mario Galaxy 2 porque ainda precisava jogar o Super Meat Boy e o VVVVV. E tem mais uma indicação aqui. Ah, não, aí depois o Luiz voltou, mandou outro e-mail e disse: Ah, vou indicar o Super Meat Boy, que aí então nessa altura já tinha jogado. Então a gente levou isso tudo em consideração. Os nossos indicados para melhor jogo de plataforma foram o Donkey Kong Country Returns, do Wii, o Kirby's Epic Yarn, o Super Mario Galaxy 2, o Super Meat Boy e o Limbo. O Limbo é um jogo que você pode até argumentar, ah, mas será que ele é tanto plataforma? Ele é mais, não é mais puzzle? Né? Seja lá o que for, eu achei que o Limbo tinha elementos de jogo de plataforma que eram importantes e achei que ele merecia estar nessa lista. Acho que o Limbo é um excelente jogo. Mas então vou. Não vou. Vou quebrar aqui o costume um pouco e vou deixar que um de vocês dê a sua opinião primeiro sobre melhor jogo de plataforma. Então, Rafael, que você. Desses cinco aí, Donkey Kong, o Kirby, o Mario Galaxy 2, o Super Meat Boy e o Limbo, quem que você acha que merece ganhar o melhor jogo de plataforma do podcast 2010? Ó, vou ser honesto, eu não joguei Donkey Kong e não joguei o Kirby's Epic Yarn também. Então vou dar minha opinião baseada nos três que eu joguei. São os três: Super Mario Galaxy 2, Super Meat Boy e Limbo. Olha, apesar de eu achar admirável a qualidade dessas novas levas de jogos indie que estão vindo, que muitos deles são plataforma, muito tanto que temos dois indicados para melhor jogo de plataforma, eu acho que a qualidade Nintendo ainda está em outro patamar, sabe? Eu acho que Super Mario Galaxy 2 está num nível que a gente não pode menosprezar, assim, a gente não pode deixar de admirar o alto nível de qualidade que eles colocam nos jogos por causa dos jogos indie que estão vindo. Assim, acho que é bem comum as pessoas quererem dar valor para a comunidade indie. Eu acho isso muito legal também. Eu dou muito valor, eu apoio bastante. Tenho vários amigos no meio indie que fizeram jogos premiados, inclusive, mas eu acho que a gente não pode dar esse valor só porque eles não têm dinheiro, são indie e, sabe, eu acho que jogo bom é jogo bom, não interessa se é um jogo de bilhões de dólares ou se é um jogo de indie feito por 5 pessoas numa garagem. Isso vale para os dois lados, sabe, isso vale tanto quando a gente for dar um prêmio para um jogo indie em alguma categoria, quanto tá para um jogo AAA, assim, mas dessa vez Super Mario Galaxy 2 é o melhor jogo de plataforma desse ano pra mim. Legal. Deixa eu só aproveitar o seu gancho aí. Uma das coisas mais idiotas que eu vi esse ano, e tem tudo a ver com essa coisa do indie versus o estabelecido, era Genova Chan, que é o game designer por trás de Flow e Flower, é o novo Shigeru Miyamoto. Vou deixar vocês com essa frase aí. Vou deixar o Seco falar pra gente qual que é o melhor jogo de plataforma que ele jogou em 2010. Então, no 2010 eu joguei dessa lista apenas o Limbo, não tenho muito o que comentar, só queria deixar a dica que o jogo de DS, o Mario Bowser's Inside Story, é uma plataforma muito gostosa de jogar, muito divertido, senso de humor, os puzzles, a maneira com que tudo o mundo é desenvolvido e como foi bolada a história é muito gratificante. Mas eu não vou opinar, porque eu não joguei nenhum deles suficientemente pra dizer que é muito bom. Entendi. Joguei o Bowser's Inside Story também, acho que é um dos melhores jogos do DS desse ano. Ele é tão bom e tão abrangente que é difícil até de escolher um gênero pra colocar ele, porque ele tem aqueles elementos de RPG light, ele tem os elementos de plataforma, né, e tem até algumas coisinhas de puzzle. Então é difícil, talvez seja uma omissão nessa lista aí. Mas o Bowser's Inside Story, que é um jogo excelente. Aliás, toda a série Mario & Luigi, ela é excelente, assim, eu joguei cada um deles. E esse é talvez o melhor, acho que é o melhor da série, com certeza. Mas voltando aqui para o nosso melhor jogo de plataforma, minha opinião é parecida com a do Rafa. Eu acho que, quer dizer, você tem uma, apesar de ter a nossa lista se resume a 3 jogos da Nintendo e 2 jogos indie. Né? E a verdade é que os jogos indies são super legais, super refrescantes, assim, de ver, mas a qualidade da Nintendo ainda está nesse tipo de gênero, então, né, ainda está muito, muito à frente. E acho que o melhor exemplo disso, eu acho que tem o Donkey Kong Country Returns, é bem nostalgia, ele é muito gostoso de jogar, mas é difícil dar para ele um prêmio de melhor do ano no gênero, porque ele na verdade não reinventou muita coisa. O Kirby, eu confesso que não joguei muitos outros jogos Kirby antes. Tô jogando esse Kirby's Epic Yarn, acho, tô achando o máximo. Eu achei super uma ótima sacada, a brincadeira que eles fazem, como eu já até comentei aqui, com a questão das linhas e tecidos e tal. Mas eu acho que tudo isso comparado com o Super Mario Galaxy 2 ainda fica difícil de ganhar. Então, o Mario Galaxy 2 ainda é a continuação, né, da fórmula excepcional que o Mario Galaxy trouxe. A adição do Yoshi fez com que outras sacadas, outras maneiras de você jogar o jogo aparecessem. Achei que foi super legal, cara. Foi jogo totalmente merecedor do nosso prêmio de melhor jogo de plataforma desse ano. Então concordo com o Rafa. E como o Seco se absteve um pouco aí de dar opinião, acho que a gente fecha no Super Mario Galaxy 2 como melhor jogo de plataforma do ano. O que vocês acham? Merecido. Yeah. Beleza, então, a próxima categoria que a gente tem aqui são jogos de estratégia. E aí, mais uma vez, foi o Rafa que fez a seleção dos nomeados para nós dessa categoria. Fala pra gente quais são e, se você quiser, já aproveita e dá a sua indicação. Então, os melhores jogos de estratégia, na minha opinião, esse ano foram Civilization V. Excelente jogo da franquia, continuando. Algumas inovações de gameplay que fizeram bem pro jogo. Continuando, StarCraft II, finalmente, né, saiu. Wings of Liberty, uma nova obra de arte da Blizzard aí. Toy Soldiers, isso foi uma surpresa pra mim, que eu não esperava. É um jogo do Xbox Live Arcade, assim, ser tão divertido. Gostei muito, curti muito esse jogo. Napoleon Total War, mais um da série Total War. Série já premiada com vários anos e tal. Esse jogo também saiu muito bom. E esse foi o que eu menos joguei, na verdade, joguei um pouco, mas eu mais vi jogando, assim, tem vários amigos viciados nesse jogo, que é Warhammer 40.000 Dawn of War 2, né? E na minha opinião, dos que eu mais joguei, mais conheço, vai para Civilization 5, cara. Eu gostei muito do jogo, eu gosto da série Civilization, joguei desde o primeiro. E esse tá entre os melhores, se não o melhor, assim, as inovações muito bem-vindas, assim, desde simplificar em várias partes, como religião ou política, para elas fazerem mais sentido, não serem só um peso morto no jogo, como a mudança para hexágonos, que agora torna a conquista de espaço muito mais estratégica, e junto com a mudança de acúmulo de unidades no mesmo lugar e tal, deixou com uma cara nova, assim, um feeling novo, e eu joguei por meses desde que saiu sem parar esse jogo. Então, pra mim, o melhor jogo de estratégia de 2010 foi pro Civilization 5. Você, Seco, teve a chance de jogar muitos jogos de estratégia esse ano, o que, que você acha? Mesmo que eu tivesse, eu não jogaria, porque eu não gosto de jogo de estratégia, infelizmente. Eu não me sinto confortável jogando jogo de estratégia. Mas o único que eu joguei desses, por curiosidade, foi o Wings of Liberty. Eu acho que é um bom jogo, mas eu, de forma alguma, gostaria que ele ganhasse o jogo do ano, porque ele, de inovador, ele não tem muita coisa, tem praticamente nada. Então, é um jogo bom, um jogo divertido, mas ele não vejo ele como jogo do ano. Entendi, o mesmo problema que eu tenho com o StarCraft 2 é esse. Eu acho que o Civilization 5 também recebe aí meu voto de melhor do ano. Justamente porque, apesar de ambos serem sequências, obviamente, né, e no caso do Civilization 5, né, uma franquia que, entendeu, volta e meia tá sempre lançando um jogo novo e tal, mas eu acho que ele avança mais, ele é mais jogo, né, em comparação ao anterior do que é o StarCraft 2. O StarCraft 2, ele se baseou muito no fato de que tinha muito fã, muita gente esperando muito, e acho que não tomou muito, não teve muitos riscos, né. Enquanto que acho que o Civ 5 ele foi mais arriscado e acabou sendo mais bem sucedido na hora de evoluir a franquia. Então, meu voto também vai pro Civ 5. Acho que a gente fecha aí no Civilization 5 como o jogo de estratégia do ano. Então tá, próxima categoria: melhor jogo de esportes. Aí você tem, olha, cara... só, melhor jogo da EA, você quer dizer? Cara, melhor jogo da EA. Cara suspeito pra caramba pra falar aqui. Então, dos nossos indicados, 5 indicados, 4 são jogos da EA, como o Seco já adiantou aí. Seriam o jogo da Copa, 2010 FIFA World Cup, o FIFA 11, o NBA 2K11, que é da Take-Two, da 2K, o NBA Jam, que é da EA, e o NHL, né, o NHL, o jogo de hockey, né, o NHL 11 da EA também. E aí, cara, vivo muito esse dia-a-dia, né, dos jogos de esporte. Talvez minha opinião possa até ficar um pouco parcial, né, pelo fato de eu estar aqui dentro. Mas acho que pode acontecer isso, mas também pode acontecer o contrário. Quer dizer, eu estou sempre jogando tudo quanto é jogo de esporte. E eu acabo tendo a oportunidade de experimentar e até ir mais a fundo nesses jogos até do que eu iria se eu estivesse jogando só... Por lazer mesmo, só porque eu tenho interesse no jogo. Por exemplo, o jogo de hockey eu não teria jogado, porque não é um esporte, é um esporte que eu acho interessante e tal, mas não é um esporte que eu sigo, né? Mas deu pra perceber, assim, tendo jogado o NHL 10 e esse ano jogando o 11, o quanto ele evoluiu a franquia. Mas, infelizmente, o melhor jogo de esporte vai ter que ir, vocês desculpam aí, pro FIFA 11, na minha opinião. É o FIFA 11 que, em termos de, né, de experiência de jogabilidade de futebol, deu um banho no FIFA 10, que já era o melhor jogo de esportes, né, consenso de 2009, e a EA conseguiu reinventar ainda pedaços do seu gameplay de uma maneira que tornou ainda melhor, ainda mais gostoso. E fora o fato de que o FIFA 11 é o jogo mais completo da série mesmo, em termos da quantidade de times, em termos das opções que você tem, das novas features que foram trazidas, cada vez mais empurrando o jogo para frente, e o novo modo carreira, que era uma das grandes broncas, né, do FIFA 10, era o Manager Mode. Agora, no FIFA 11 foi lançado o novo Career Mode, que é realmente muito mais gostoso de jogar. Como todo jogo, ele vai ter suas oportunidades de melhoria, mas eu ainda acho que de todos os jogos de esporte que saíram esse ano, o FIFA 11 é o melhor. E, inclusive, se não bastasse tudo isso, tem mais um argumento para dizer que aí sim ele é o melhor jogo de esporte do ano, sem disputa com mais ninguém, que é o fato de que ele é o único jogo de esporte lançado em 2010 que tem o Fluminense como time licenciado, campeão brasileiro. Então esse argumento aí mata todos os outros e dá pro FIFA 11 o prêmio de melhor jogo de esporte do mundo para sempre. O que vocês acham? Você falou Fluminense. Não, que a nossa opinião importe, né? Que time é esse mesmo? Fluminense? Aquele que. Aquele que ganhou do seu Figueirense na final da Copa do Brasil. Do meu, pô? Ah, tá, lembrei. É o time que a cada 30 anos ganha título, é esse? É, isso aí. Melhor do que a cada infinitos anos, como é o caso do Figueirense. Não fala mal do Figueira, não. Ele pode ele falar mal do Figueira. Tá, mas é. Rivalidades futebolísticas de lado, o que, que vocês acham em termos de jogos de esporte nesse ano? Eu não para variar, não sou muito fã de jogo de esporte, mas eu vou dizer que o FIFA 11 foi muito bacana de jogar, principalmente quando você está jogando contra um desgraçado, um francês na empresa, que é o meu caso, né? O cara me sacaneia muito. Bom, um brasileiro que joga futebol mal do que nem você, pô. Ele me sacaneia muito. E eu devo dizer que é um jogo muito gostoso de jogar, ele é muito bonito. Bom, visualmente é fantástico, né? E a parte de som é muito bacana. Mas eu devo comentar que, vendo o pessoal da empresa jogando o NHL, é muito Canadian, assim, sabe? Então, tu vê que faz sentido existir esse jogo, sabe? Por mais que seja uma droga pra mim. E eu devo dizer que é pau a pau, mas eu daria pro FIFA 11, porque além de ser futebol e tudo que você me falou aí, eu acho que ele realmente é mais jogo. Por todos os motivos que tu listou e por mais uns, FIFA 11 não tem como não ganhar esse ano, cara. Eu já gostava da série, o 10 estava muito bom. Quando veio o FIFA World Cup, pô, que coisa mais animal. Daí veio o 11 e acabou com tudo, né? Eu acho que não tem jogo pra tirar o título do FIFA 11, assim. Eu só acho que a única coisa que se te fala do FIFA é que ele não tem pra PC, né, ainda. Entendi. É até bom a gente esclarecer aí. A versão do PC do FIFA foi sendo deixada de lado, né, pela EA durante os anos. E no FIFA 11 foi a primeira tentativa de torná-lo mais próximo da versão do console. Mas ainda assim ficou muito aquém. Mas vamos aguardar aí, né? Eu não posso anunciar nada oficialmente, não. Mas vamos ver o que acontece no PC no caso do FIFA 12. Eu teria aí uma esperança boa de que a EA vai finalmente voltar a dar uma importância maior para o PC como uma plataforma que está no mesmo patamar dos consoles. Vamos ver. Então, continuando aqui, a próxima categoria que a gente tem é... A gente juntou aí, né, jogos puzzle, música e ritmo, até porque são gêneros que não aparece muita coisa. Então, a gente vai tentar ser mais rápido aqui em algumas categorias, então já vou direto dizendo que os indicados foram o Puzzle Agent, como jogo de puzzle, e o Dance Central e o Rock Band 3, como jogos de música. E aí, pra mim, eu vou dar esse prêmio de melhor jogo de puzzle, música e ritmo pro Rock Band 3. Eu acho que ele trouxe inovações pro gênero que valem a pena, que foram mais do que os outros concorrentes, e com a menção aí do Dance Central, que foi uma experiência super legal no Kinect. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar, mas o que, que vocês acham? Eu joguei também o Dance Central, meu primo tem o Kinect, passei um tempinho lá na casa dele, a gente jogou. É divertido, sim, eu achei legal a maneira como eles usaram o Kinect pra fazer, então, mas tô contigo que Rock Band 3, melhor jogo de música desse ano. Eu concordo com vocês dois, mas eu só acho que o Dance Central, ele tá mais pra demonstração de tecnologia pra mim do que pra jogo. Eu acho ele É bastante decepcionante, assim, como um produto, assim. Você está ouvindo o podcast. Beleza, então com isso a gente fecha os prêmios de melhor jogos por gênero. E a gente vai então para os achievements, né? Quer dizer, algumas, vamos dizer, partes do jogo que a gente gostaria de também escolher o melhor jogo, né? Que implementou aquela parte. E a gente começa com melhor história. Então, para essa categoria também foi o Rafa que separou aí os indicados. Diz pra gente quais são os indicados, Rafa, e quem você acha que merece ganhar a melhor história de 2010. Então, os indicados são Mass Effect 2, Red Dead Redemption, Heavy Rain, Enslaved, Odyssey to the West e Alan Wake. Eu vou ter que, de novo, dar esse prêmio para Mass Effect 2 por motivos que eu já mencionei antes. História muito bem contada, não só a história, a narrativa da história, mas personagens, todo o universo do jogo muito bem feito para sustentar a história contada. Isso para mim nenhum jogo fez igual até agora. E você, Seco, argumenta pelo Heavy Rain aí que eu sei que você vai querer dar o prêmio de melhor história, vai. Não, pô. Foi dessa categoria foi o único que eu joguei. A história não é ruim, eu não gosto do controle. Então, eu, se eu for defender o Heavy Rain, vai ser basicamente o que eu falei antes. Então, pra mim, tá tranquilo o que vocês dois decidirem. Se não tiver Heavy Rain no meio, não importa, tranquilo. A minha mulher tá me batendo aqui, falou pra dizer que é Heavy Rain. É, pois é. Então, ok, então Heavy Rain é o melhor jogo que ela já jogou na vida. Então, A gente vai criar uma categoria especial pra isso. É, marido que apanha. Então, eu vou falar o seguinte, o Heavy Rain ele tem uma camada aqui de gameplay onde você consegue se envolver bastante com a história e você sente o desejo de começar de novo e tentar novas linhas de ação. Eu só não acho que a história seja muito interessante. Eu acho a história um pouco fraca. Eu acho que do Indigo Prophecy, por exemplo, é melhor, mas ele consegue ser um jogo envolvente. Então, mas eu não acredito que deve ser um jogo. Olha, a gente tem e-mail aqui de ouvintes que discordam de você. O Newton Rufino disse que o Heavy Rain é o indicado dele para melhor história e ele diz que é um ponto, né? A história é um ponto onde houve uma grande evolução em relação ao Indigo Prophecy. Então, tá aí registrada a opinião do Newton Rufino. Outra indicação que a gente teve melhor história aqui que foi pro Red Dead Redemption do Luiz Alvarez. Ele diz que não repara muito nas histórias dos jogos, mas ele lembra que esse jogo, Red Dead, se destacou para ele. Eu vou concordar aí com o Rafa e vou aproveitar o que o Seco falou, porque eu também acho que o Heavy Rain, a história dele não é ruim, mas não ser ruim não é suficiente, eu acho, para ganhar o prêmio de melhor história. E enquanto isso, Mass Effect 2, se você considerar que história não é só aquilo que está escrito no livrinho, mas é também personagens e a backstory de cada um e tudo que você pode fazer com relação a elas, eu acho que o Mass Effect 2 ganha disparado em termos de profundidade e de qualidade mesmo da história. Então, a gente vai ter que dar o prêmio aí pro Mass Effect 2 se o Seco e a esposa dele tiverem ok com isso. Não, por mim é perfeito, cara. É só, eu não posso dizer tanto dos outros jogos por isso, então. Entendi. Tô brincando, perfeito. Beleza, próxima categoria então, melhores gráficos, né? A categoria aí de vanguarda nos jogos. Gráficos sempre foram uma dos chamarizes principais de um jogo e o Seco fez uma lista bem extensa de indicados pra gente. Diga aí pra gente quais são os indicados e qual o jogo que você acha que merece ganhar, Seco. Então, a minha lista foi gigante. Então eu tenho God of War 3, Mafia 2, Gran Turismo 5, Rainbow Reach, FIFA 11, Super Mario Galaxy 2, Red Dead, Mass Effect 2, Final Fantasy 13 e Heavy Rain. Desses todos, eu diria que os melhores gráficos para mim foram do God of War 3, que eu acho que é a única coisa que o jogo oferece. E é isso. Você, Rafa. Cara, essa ficou difícil de se decidir, sabe? Eu não tinha parado para pensar ainda. God of War 3, ele dá um aquele wow effect, né, que chama. E, pô, isso tá muito bem feito. Mas é, posso falar a mesma coisa do Red Dead Redemption, assim, de que todo o clima que ele te dá, de realmente estar naquele velho oeste e tal, tudo muito, muito bem feito. E não vou começar a falar do Mass Effect 2 de novo, senão eu não paro. Mas, cara, eu não sei, eu acho que o God of War 3 foi muito mais maquiagem por cima do que, o 2 era, claro que usaram todo que o PlayStation 3 pode fazer, mas eu vou ter que escolher Red Dead Redemption dessa vez. Entendi. Eu vou dizer pra você que desses jogos aí da lista, só teve um que me causou esse efeito uau, que eu acho que tem tudo a ver com gráficos, né? E esse jogo foi o God of War 3. Entendeu? Foi, os outros, acho que todos os outros jogos, eles têm gráficos bonitos, que servem o propósito. Acho que vale salientar aí Heavy Rain e Mafia 2 como tendo investido na parte dos gráficos que fazia mais sentido para eles, para os tipos de jogos que eles são, que eram personagens, expressões faciais, texturas de personagens. Mas, no geral, o jogo que deu o efeito uau para mim esse ano foi o God of War 3. Então, o que você acha justo, Rafa, a gente deixar, dar o prêmio de melhores gráficos para esse jogo? É um jogo bonito, como eu falei. Apesar de eu achar que, que eles foram muito mais o gráfico para tentar justificar a melhora do jogo, talvez seja essa a mesma razão de ganhar gráfico, assim, como você falou. É a única coisa que ele é melhor do que os outros da lista. Né? É, eu concordo. Então, eu acho justo. Então, e aí, cara, da mesma forma, né? Melhor som. É uma categoria parecida com gráficos, onde esse é um acessório, mas tão fundamental, né, para o jogo, mas que geralmente não... O som sozinho não faz um jogo ruim ficar bom, mas ele certamente consegue fazer um jogo bom ficar ruim. Então, o Seco também escolheu os indicados para melhor som. Queria que você falasse para a gente quais são e, se quiser, já deixa aí qual é o vencedor na sua opinião, Seco. Então, para melhor som foi o Mass Effect 2, Red Dead. WoW Cataclysma, God of War 3, Final Fantasy 13, Heavy Rain, e eu coloquei Super Street Fighter 4. Para mim, de todos eles, o que tem o melhor som é o Mass Effect 2. A trilha sonora é muito imersiva e também toda a parte de som ambiente, efeitos de armas, é tudo muito, muito, muito bem feito, muito agradável. Beleza, achei que faltou na lista aí só o Bioshock 2 e o FIFA 11, mas de qualquer maneira eu acho que o vencedor tá na lista, o vencedor é o Mass Effect 2, na minha opinião. Por tudo que você falou, acho que não preciso chover mais no molhado. Mass Effect 2, realmente, cara, jogando com o Home Theater no talo aqui, foi a melhor experiência sonora em games que eu tive no ano. Pra mim, um jogo que faltou na lista foi o Bad Company 2. O som daquele jogo é destruidor, assim, fenomenal. Eu acho que podia estar na lista, na minha opinião, até concorrer fortemente ao melhor jogo do ano. Mas entre os que estão na lista, então eu vou com vocês, Mass Effect 2, melhor som. E a outra categoria que a gente tem nessa de, né, vamos dizer, achievements especiais é o melhor multiplayer. Cada vez mais jogo sem multiplayer é considerado jogo incompleto, né? Cada vez mais é uma coisa importante nos jogos. E aí o Seco fez uma listinha pra gente também grandinha de jogos que tiveram destaque em multiplayer nesse ano. Diz pra gente aí quais são, Seco, e sua indicação para jogo do ano, multiplayer. Então, tem o Gran Turismo 5, Rainbow Reach, FIFA 11, o NHL 11, o Call of Duty, Black Ops, Tomb Raider, Guardian of the Light, WoW Cataclysma, StarCraft 2, Red Dead e Super Street Fighter 4. Pra mim, de todos esses, que tem o componente melhor multiplayer, eu acho que é o FIFA 11. Só por uma razão de quando você tá jogando contra alguém e você tá perdendo e você vê que não tá dando. O negócio virou muito pessoal. Você vai pra casa treinar pra voltar pra ganhar do cara. E eu te senti muito isso, pelo menos jogando contra o maldito francês na Eidos. Então, pra mim vai pro FIFA 11. O que você acha, Rafa? Cara, apesar de eu adorar o FIFA 11, ainda mais jogando online, com todos os componentes online dele, ainda mais se botar no rolo ainda o Ultimate Team e tal, eu acho que ele é uma obra-prima, assim, eu vou ter que dar o prêmio pro Red Dead Redemption, que na minha opinião foi a melhor implementação de multiplayer que eu já vi, assim, de todo, desde o lobby até as formas de jogo, como tu gasta os prêmios, como tu passa de nível, digamos assim, os prêmios que tu vai ganhando, sempre estimulando a jogar um pouco mais, foi muito bem feito, assim, em todos os sentidos, assim. Eu deixo uma menção honrosa pro FIFA 11, que adoro o multiplayer dele, mas o que o Red Dead Redemption fez pelos multiplayer esse ano não tem igual pra mim. Então a gente vai ter que brigar sobre essa daí, porque, cara, aí que tá, o problema todo é o seguinte, eu não joguei Red Dead Redemption Multiplayer, então eu vou ter que dar minha opinião sem saber do que se trata, sem ter uma experiência de primeira mão disso que você tá falando. Mas eu posso dizer assim, cara, eu acho que se eu tivesse jogado, ainda acho que ia ser muito difícil e eu ter a mesma sensação que eu tenho jogando FIFA 11 online. E até pelo que você falou dos modos multiplayer, do FIFA Ultimate Team e tudo mais, cara, é o único jogo que me faz, cara, ter vontade de, entendeu, dar um soco no sofá e ao mesmo tempo pular de alegria na sala, entendeu? De todos esses jogos multiplayer, acho que em termos dessa sensação, e igual você que falou, você descobrir que você está ficando para trás, você correr atrás e treinar, fazia muito tempo que eu não sentia isso, e o FIFA, desde o 9, 10, e principalmente o 11, que é o mais redondinho deles todos, para mim, como se você pensar em experiência, é a melhor experiência multiplayer disparado que eu tive no ano, e que eu acho que eu teria mesmo que eu tivesse jogado o Red Dead e talvez outros aí que eu deixei passar. Então, no meu coração, diz que é pra dar o prêmio pro FIFA 11. Então, quer brigar sobre isso ou você acha justo? Eu gostaria tá de merecido, comentar, tá merecido. Gostaria de comentar uma coisa, que assim, por exemplo, o Black Ops, você joga, você tem, sei lá, a satisfação de você matar o carinha no multiplayer, você tem uma parte que, tipo, cria o PVP, cria a vontade de voltar a jogar e de melhorar. O mesmo acontece no Street Fighter 4, porque a hora que o cara te dá uma surra e você não faz nada, você quer tentar descobrir por quê e você vai lá sentar treinando. Só que a diferença, acho, desses pro FIFA é o fato de que você tem que controlar vários caras ao mesmo tempo. Isso, pra mim, fez toda a diferença na hora de eu escolher qual deles seria o jogo. E tem mais a parte de pô, um gol faz toda a diferença, e às vezes você faz o gol no começo e leva um tempão pra fazer, sabe? Ou outra coisa, ou empate. Então tem muita coisa, muito sentimento envolvido no FIFA 11 pra mim. Eu acho que o esporte é uma das melhores experiências sociais, né, tanto cooperativas quanto competitivas que o sujeito pode ter, e eu acho que o FIFA, jogos como o FIFA e o NHL também, que foi citado aí na lista, estão começando a traduzir esse sentimento, ainda muito individual, né, existem modos de jogo onde você coopera, mas eles não são tão bem implementados, mas pelo menos no quesito individual, estão começando a traduzir um pouco dessa emoção que o esporte te dá para dentro dos videogames de uma maneira muito fiel. Então acho que é por isso que a gente sente, no caso do FIFA 11, uma experiência multiplayer diferenciada. E aí, como o Rafa aceitou também, e claro, eu tinha citado o FIFA 11 como menção honrosa, acho que fica então o melhor multiplayer do podcast 2010 pro FIFA 11. E aí a gente vai pra frente, a gente vai pra última categoria dessa parte de achievements especiais, que é o jogo mais engraçado, a categoria meio diferente aí, mas que eu achei que a gente tinha jogos suficientes esse ano pra ter uma categoria. Então, os indicados que eu escolhi foram o Death Spank, o Sam & Max The Devil's Playhouse, o Puzzle Agent, o Donkey Kong Country Returns e o Dead Rising 2. E aí, depois que eu fui lá dar uma olhada no banco de dados aí das nossas indicações, eu esqueci um jogo que, na verdade, eu não joguei, por isso que eu não lembrava dele como jogo engraçado, mas foi citado aqui pelo Luiz Alvarez, o Scott Pilgrim vs. The World, o jogo, que diz ele que as referências, né, são muito boas, assim como do gibi, do filme. Então, fica aí essa menção pro Scott Pilgrim, mas eu sinceramente não joguei, não tenho como dar opinião, mas, cara, tô achando muito difícil ter alguma coisa esse ano mais engraçada do que Death Spank. A gente já falou bastante aí, o Ron Gilbert, um dos mestres de colocar pitadas de humor em tudo que acontece no jogo. Death Spank é engraçado demais, você joga o controle pro lado, porque você não consegue parar de rir certas horas. É, tanto diálogos, quanto as quests, quanto os personagens. O Deathspank dá uma aula aí de como fazer a gente rir jogando videogame, e pra mim é o jogo mais engraçado do ano. O que, que você acha, Rafa? É, sem discussão. Deathspank, pode dar. E você, C? Eu só diria que talvez o Mario, a Bowser Inside Story, deveria ser citado, porque ele é muito engraçado. Se não, é complicado. Mas, e também o Costume Quest tem umas sacadas parecidas com o que o Deathspank tem, mas não tem nada vai bater o Deathspank esse ano. Beleza, cara. Pô, mó merda ter esquecido o Bowser's Inside Story. Você tem toda a razão. Todos os jogos Mario e Luigi sempre tem muitas coisas engraçadas. Acho que o primeiro Mario e Luigi lá do GBA fazia muita sacanagem com a ideia do Luigi ser tipo o irmãozinho desconhecido do Mario. E tinha muita coisa engraçada nesse jogo. Por causa disso, o próprio Super Mario RPG e o Paper Mario são todos jogos que têm essa mesma linha, né, de humor. E são inclusive desenvolvidos pela mesma empresa, que é a Intelligent Systems, que é uma first party da Nintendo, mas é um estúdio separado lá no Japão. E o Bowser's Inside Story merecia realmente a indicação. Vocês me desculpem aí por ter esquecido completamente, ter omitido. Valeu pela lembrança. Mas acho que fica o Deathspank. Acho que nós três demos gargalhada com esse jogo. Fica o Deathspank como o jogo mais engraçado de 2010 para o podcast. Muito bem, a gente chega agora aos últimos prêmios, né, desse festival aí, Podcast 2010 Melhores Jogos, e a gente vai falar agora dos melhores jogos por plataforma, de qualquer gênero. E aí pode se discutir muito, né, será que merecem entrar só os exclusivos ou não? Eu acho que, quer dizer, merecem entrar os jogos que fizeram diferença naquela plataforma. Algumas vezes eles são exclusivos, algumas vezes não. Então, vamos direto então para a plataforma que o Seco fez a seleção, que é o PlayStation 3. Então, os indicados do Seco para melhor jogo de PlayStation 3, ele só selecionou os exclusivos, foram o God of War 3, o Gran Turismo 5 e o Heavy Rain. E aí, Seco, quem que você acha que ganha essa briga aí de melhor jogo do Play 3? Eu acho como experiência completa, por mais que eu acho que seja um pouco quebrado, mas acho que o Heavy Rain ele é um produto que traz algo a mais. O God of War 3 eu achei ele exatamente igual ao 2, com gráficos melhores. O Gran Turismo é jogo de corrida, então raramente tem coisas muito inovadoras. Ele é muito bonito, eu acho que ele é bastante competitivo, ele tem muitas opções de tweaking de carro, etc. Mas talvez por não ser um dos gêneros que eu mais goste, não tocou muito, mas então eu acredito que o Heavy Rain seja o melhor jogo de PlayStation 3 do ano. Você concorda, Rafa? Então, joguei os três e o jogo que me deixou mais decepcionado antes foi o Gran Turismo 5, eu esperava muito mais e acabou ficando igual aos anteriores. Mas daí indo pro melhor, eu vou concordar com você, eu acho que o Heavy Rain ele trouxe coisas a mais pra mesa. Mesmo que não tenha sido o jogo perfeito, ele tá mostrando o que pode ser feito, nem que seja o que pode ser melhorado, mas ainda assim o que dá pra fazer. E o God of War ficou um pouco igual 2 demais, assim, então vou com Heavy Rain, vou com Seco. Eu também vou fazer unanimidade, apesar, quer dizer, acho que mostra muito o fato da gente ter eleito o Heavy Rain, que é um jogo que todos nós admitimos que tem falhas, que tem coisas que poderiam ter sido mais bem feitas. O fato também da lista ser tão pequena, né? Eu acho que mostra muito que o foco desse ano foi muito dado para esses novos acessórios, o Move, por exemplo, no caso do PlayStation 3 saindo, e a gente não teve grandes jogos exclusivos sendo lançados. Acho que 2011 já começou até melhor do que 2010 em termos disso. A gente falou na semana passada do Little Big Planet 2, a gente falou do Killzone 3. Então, mas para 2010 eu acho também que o Heavy Rain vai acabar sendo o mais merecedor dentro dos jogos exclusivos, né? O mais merecedor do prêmio pro PS3. Eu só queria comentar que eu resolvi botar exclusivos, porque senão a gente ia ficar na tríplice Red Dead, Code, Mass Effect 2. Mass Effect 2. Entendi. E todos esses três, por coincidência, estão na nossa próxima categoria. Melhor jogo para Xbox 360. O Rafa separou aí o Mass Effect 2, o Red Dead Redemption, o Call of Duty Black Ops e também o Super Meat Boy e o Fallout New Vegas. Então, e aí, Rafa, quem que você acha que leva melhor jogo para 360 esse ano? Mass Effect 2. Não precisa justificar, não. Cara, vou ter que concordar aí. O Mass Effect 2 leva para mim também o melhor jogo para Xbox 360. Seco, você acha o quê? Ah, eu acho que, tipo, é chutar cachorro machucado, né, cara? Coitado do cachorro. E por isso que eu não quis botar... É por isso que isso é exclusivo, porque senão ia acabar na mesma coisa, sabe? Então ia acabar sendo que o game of the year no overall seria praticamente o mesmo. Entendi. Porque ele é o melhor jogo. Entendi. Então, só por isso. Entendi, mas então a gente fecha no Mass Effect 2 pro Xbox 360 como o melhor jogo do ano. E aí a gente passa para uma plataforma, para uma categoria que não precisa nem a gente se preocupar em ser exclusivo ou não, porque é praticamente tudo exclusivo. Melhor jogo do Wii. Os bons jogos do Wii são todos exclusivos. Então, a gente separou aqui, fui eu que fiz essa separação de nomeados, e a gente botou Donkey Kong Country Returns, Super Mario Galaxy 2, o Kirby's Epic Yarn, Metroid Other M e o Trauma Team. E eu já adianto aí que desses jogos... Eu acho que o Mario Galaxy 2 acaba sendo o melhor, mas apesar de não ser o mais inovador de todos, ele ainda, a qualidade, só, né, a sensação que você tem de jogar um jogo do Mario tão bem feito quanto o Mario Galaxy 2, eu acho que já ganha de todos os outros. Então fica até difícil, né, você argumentar por ele, é só jogando mesmo. O Mario tem essa coisa e eu acho que isso justifica bem dele ser o melhor jogo que eu joguei no Wii esse ano. Você, Seco, o que você acha? Ah, eu não tenho Wii, infelizmente, então não posso opinar. Putz. É, foda. Desculpa, cara. Não é desculpa nada, você não tem o console, não tem problema nenhum. E você, Rafa, o que você acha? Eu joguei alguns, eu também não tenho, mas eu joguei na casa de amigos, ou então os que eu joguei, né, não joguei todos eles também. Mas pelos mesmos motivos que eu dei na categoria de plataforma, eu vou dar também pro Super Mario Galaxy 2. Beleza. E aí, próxima categoria então, melhor jogo para PC. Foi o Rafael que fez essa seleção também, e ele selecionou Mass Effect 2, StarCraft 2, Civilization 5, Call of Duty Black Ops e Fallout New Vegas. Eu sei que você tem jogado bastante no PC, né, Rafa? Então vou deixar você falar aí qual que é o seu indicado de melhor jogo do PC para 2010. Melhor jogo de PC. Que surpresa, hein? Todos eles têm mérito para estar nessa lista. Eles, inclusive, estão em outras categorias, né? Estão tirando o Civilization e StarCraft 2. Eles são exclusivos para PC. Mas, para mim, mesmo com o peso de Civilization e peso da Blizzard por trás de StarCraft 2, Mass Effect tem que ganhar essa categoria também. E você, Seco, do PC, o que foi o melhor jogo que você jogou esse ano? Cara, acho que de PC, pra mim vai o StarCraft 2. Um, porque eu não quero votar no Mass Effect, que eu acho que é canalice. Porque como ele é um produto que ficou perfeito em qualquer plataforma. Então eu acredito que o StarCraft 2 é um produto que foi feito pro PC e ele é perfeito no PC. E então, pra mim vai pro StarCraft 2. Entendi. Pra mim, cara, eu confesso, não tenho jogado muito no PC, não. Mas odeio chovendo molhado, mas o Mass Effect 2 tá matando a pau esse ano. Eu olho pros outros e tento achar o motivo pelo qual eles vão ganhar desse jogo e não consigo ver. Então, eu sei que é canalice, igual o Seco falou, mas, cara, eu sou canalha, mas pelo menos eu... É um canalha justo. É um canalha justo. Canalha coerente, consistente. É, isso aí. Uma vez canalha, sempre canalha. Então vai pro Mass Effect 2. E aí, Seco, vai querer brigar pelo StarCraft 2 ou não? Não, pô. Não tem que brigar. Só gostaria de mencionar que eu acho que o melhor jogo pra PC deveria ter incluído talvez o Cataclismo. Apesar de tudo, ele teve uma proposta bem bacana com a... Apesar de tudo, o quê? Não, pô, ele é mais do mesmo. Mas ele trouxe como mais do mesmo, né? Como mais do mesmo, como expansão, ele é uma puta expansão, cara. Não, ele é, pô. É muito bem trabalhado. A trilha sonora dele tá muito, muito boa. Voice over. Acho que o multiplayer dele, que é os boss fights grading, tá muito, muito bem feito. Tá muito além de muito, muito multiplayer. Inclusive, cara, eu acho que ele é uma menção boa. Mas eu não votaria nele como melhor jogo para PC, porque ele não tem tanta coisa inovadora, ele não é algo que faria dizer que ele é um jogo do ano. Entendi. Então fechou no Mass Effect 2 e isso até nos leva para a próxima categoria, que na verdade ficou uma categoria ausente aí, ó. Melhor DLC ou pacote de expansão. O Rafa era para ter feito a nomeação aí, mas não sei o que aconteceu, deu caganeira nele, ele não fez. E acho que merecia entrar o Cataclisma nessa categoria. E merecia entrar também os DLCs do Mass Effect 2. Rafa, vou deixar você então falar sozinho sobre essa categoria, eleger o jogo do ano pra gente ir pra frente, já que você não deu nenhum indicado pra gente. Quem é que ganha melhor DLC pacote de expansão do ano? Vai com certeza pro Lair of the Shadow Broker, uma expansão do Mass Effect 2, que eles foram além do que é esperado de um DLC, né, que é com um conteúdozinho ali, com mapinha, umas arminhas novas, né? Eles foram além, criaram toda uma história, criaram mais conteúdo, criaram coisas de gameplay novas e tudo com qualidade de jogo completo, assim. Isso é bom pra indústria, porque vai levantar o nível de outros DLCs que outros jogos vão ter que lançar, porque todo mundo vai comparar, entendeu? Todo mundo vai comparar que não é tão bom quanto o Lair of the Shadow Broker, e isso só vai fazer bem pra indústria. É um dos motivos que merece ganhar esse prêmio. Então tá, a gente vai logo pra próxima, já que você deu a mínima pra essa categoria mesmo. E a próxima categoria é o melhor jogo completo para download. A gente tentou criar uma categoria que é onde a gente pudesse dar um prêmio para os jogos do Xbox Live Arcade, da PSN, do WiiWare. Esses jogos que são completos, né? Eles não são pedaços de outros jogos, mas você não compra no modelo tradicional. Ele geralmente tem um preço mais barato e nessa categoria entram muitos jogos indie. E de fato a gente tem vários jogos indie, mas não todos, né, concorrendo nessa categoria. Eu separei aqui o Super Meat Boy, o Limbo, o Cave Story, do WiiWare, o Lara Croft and the Guardian of Light e o Deathspank. E aí, na minha opinião, quem ganha o melhor jogo completo para download esse ano, pelo conjunto da obra, para mim, é o Lara Croft and the Guardian of Light. Eu acho que se você pegar cada um desses jogos da lista, ele tem uma característica interessante, mas o Lara Croft tem, acho que várias. Eu acho que ele junta tanto o multiplayer cooperativo excepcional desse jogo, com gráficos bonitos, com, sabe, production values, que pro tipo de jogo que ele é, pro jogo que é vendido no Live Arcade PSN, ele tem um valor de produção altíssimo, e sem falar que ele é, vamos dizer, uma visão moderna e mais, né, refrescada de uma IP já bastante conhecida. Eu acho que os caras fizeram um trabalho fenomenal em adaptar a Lara Croft para essa plataforma, né, que é o jogo completo para download. E fizeram isso com excelente gameplay, com ótimos gráficos, com a jogabilidade muito legal, os puzzles, os itens. Eu acho que o Lara Croft, conjunto da obra, merece o melhor jogo completo para download. Você concorda, Seco? Não, concordo com você e gostaria de adicionar, inclusive, que eles teve um balanço muito bom entre o casual e o hardcore, onde você pode jogar o jogo inteiro casual e não vai impactar, mas se você jogar, tentar se dedicar, você consegue itens melhores, você consegue ter um desafio que o jogo diz, te dita o ritmo que você pode fazer. Eu acho que ele é o melhor jogo mesmo. E você, Rafa, acha o quê? Concordo, pelas mesmas razões que vocês já deram. Eu acho que esse ano é da Lara Croft. Legal, cara. Lara Croft and the Guardian of Light ganha o melhor jogo completo para download. E aí faltam só mais duas categorias aí na parte de plataformas. Uma delas é o melhor jogo mobile. O Rafa fez aí a listinha de jogos mobile que ele acha que tiveram destaque esse ano. Eu vou me abster de comentar, até porque, como eu falei, não jogo mobile. Tive a oportunidade de ter um iPhone aqui em casa, que é da minha esposa, só nos últimos três dias. E, então, eu não vou dar opinião, vou deixar o Rafa falar dos indicados, a opinião dele, depois o Seco também vai falar. E a gente fecha o melhor jogo mobile. Diga aí, Rafa. Então, os indicados são Game Dev Story, Cut the Rope, Infinity Blade, Fruit Ninja e Real Racing 2. Todos eles têm seus méritos pela maneira com que eles ficaram. Porque num jogo mobile, não dá pra fazer um jogo muito horizontal com muitas coisas que tu pode. Então, eles tentam focar e fazer uma coisa bem feita, né? E eu acho que, apesar de eu ter adorado Cut the Rope, pra mim, Game Dev Story foi o jogo que me fez perder noites de sono jogando. E pra cada pessoa que eu mostro esse jogo, a pessoa perde noites de sono jogando. Entendeu? Esse é extremamente eficiente, muito recompensador. O gameplay é divertido, ainda mais pra gente que conhece a indústria de jogos desde de sempre. Assim, tu consegue ver as analogias que eles fazem, as piadinhas que eles fazem com a indústria. É extremamente divertido, muito recompensador pra mim. Inclusive, esse jogo estava na minha lista original de melhor jogo do ano, ponto. Assim, a gente teve que diminuir essa lista e ele acabou saindo, mas para mobile, na minha opinião, é o melhor jogo do ano. E você, Fernando? Bom, eu não joguei Game Dev Story, os outros eu joguei. Eu não sei, eu achei que só faltou na categoria o Angry Birds, pelo fator comédia. Eu acho que ele é um jogo muito divertido, ele é muito engraçado de jogar. E pra mim, se fosse escolher um jogo de mobile do ano, seria pro Angry Birds. Só pelo fato de que você consegue jogar ele por um tempão e rir o tempo todo dos bichinhos resmungando. É isso. Como é que pode o Angry Birds não estar na lista, Rafa? Pode, porque é de 2009, não é de 2010. É mesmo? Todas as... Todas as versões? Não, eu tô primeiro, né? O resto é tudo só mais fases. Não, mas falando sério, assim, eu fiz essa pergunta até meio canalha, mas porque eu imaginava que essa só podia ser a única razão pelo qual ele não tava na lista. Né? Sim, é de 2009, por isso que ele não tá na lista. E pra fazer justiça... Birds, o melhor jogo até hoje lançado pra mobile, eu acho... O Angry Birds, mas ele não tá na lista porque ele é de 2009. E pra fazer justiça, ele foi lançado em dezembro de 2009, por isso que ele tá tão próximo aí da nossa ideia do melhor jogo de 2010. Então, eu acho justo então que feche com o Game Dev Story, até porque eu tenho a mesma impressão dele, apesar de não ter jogado, e vi isso tudo que o Rafa falou e todo mundo ter falado, e como o Seco jogou os outros, mas achava ainda que o Angry Birds era melhor, e não teve oportunidade de jogar o Game Dev Story, você fica... confortável em dar o prêmio pro Game Dev Story, Seco? Eu daria pro Infinity Blade nesse caso, se não fosse. Porque os gráficos são fenomenais. Eu acho que ele tem uma parte da jogatina que o Demon Souls apresentou, que é a parte de hardcore e boss fights, parte de defesa e ataque, tudo conseguiram mapear isso para um iPhone. E graficamente ele é fenomenal. Então, se não fosse pelo Angry Birds, daria para o Infinity Blade. E aí, Rafa, por que o Game Dev Story é melhor que o Infinity Blade? Porque eu acho que o Infinity Blade, eu joguei, gostei do jogo, até um novo case, né, para jogos com Unreal entrarem no iPhone, iOS em geral, mas eu acho que ele é sempre a mesma coisa, sabe? Ele tu joga da mesma maneira, o gameplay é mesmo sempre. Tu tem que esquivar, bloquear e bater, consegue o loot melhor, arma melhor, enfrenta o monstro, uma hora tu vai morrer, volta, começa de novo, até ficando cada vez mais forte até conseguir matar o próximo. Eu acho que ele acaba se tornando repetitivo, assim, apesar de eu achar que o core dele foi bem feito, ele se torna repetitivo, não dá, chega uma hora que não me deu mais vontade de jogar. Ao contrário do Game Dev Story, cada vez que eu começo de novo, eu não consigo mais parar de jogar até eu terminar, entendeu? Mas qual parte não é repetitiva do Game Dev Story que é a do Infinity Blade? Cada jogo que tu cria é um input teu. Tu vai decidir como o jogo é, tu vai decidir que gênero é, qual plataforma é, tu pode fazer tuas próprias plataformas, a expectativa de como o público vai vai reagir, entendeu? E o público é sempre diferente, as pessoas vão envelhecendo, daí tu tem que fazer jogos, a tua fanbase é mais criança, tu tem que fazer jogos mais pra criança, se a tua fanbase é mais adulta, mais homem, mulher, tu tem que adaptar, tu distribui pontos, tu quer que o jogo seja mais casual, tu quer que o jogo seja mais, focar mais na história, é tudo, cada jogo, tu que decide como ele vai ser, e o jogo vai te dar uma resposta de quanto que ele vende, quais prêmios ganha, entendeu? Então ele, cada jogo que tu cria, praticamente é um joguinho diferente dentro dele. Então ele é sempre diferente, assim. A questão de diferença, eu acho que nem se compara, assim, não é nem esse o quesito que eu tô comparando. Eu tô comparando com o jogo como um todo, assim. Ele dá muito mais vontade de jogar. E aí, como é que a gente fica? Vocês vão ter que resolver esse negócio aí, vocês dois, cara. Não, cara, se o Game Dev Store ganhar, ou se o Infinity Blade ganhar, eu tô satisfeito, porque eu sei que, são dois jogos diferentes, completamente diferentes. Talvez o que faça diferença no Game Dev Story, eu não joguei, como eu falei, mas deve ser talvez a profundidade do jogo. Isso deve fazer a diferença. Então, eu ficaria satisfeito se o Game Dev Story ganhar, porque eu li artigo na Gama Sutra, o pessoal falando, tava todo mundo muito grato com o jogo. Então, acredito que, pelo que o Rafa tá falando e pelo que eu li, provavelmente é pela profundidade do jogo como um produto no todo, deve ser melhor mesmo. Bom, fechou. Game Dev Story, melhor jogo mobile, PodQuest 2010. Mas valeu a discussão. E eu vou correr pra jogar os dois agora. E aí, última categoria aí das plataformas é o melhor jogo de Nintendo DS ou PSP. A gente juntou as duas plataformas porque a gente sentiu que o PSP não tinha uma quantidade muito tão grande assim de jogos bons tendo sido lançado esse ano para merecer uma plataforma própria. A gente até recebeu uma indicação aqui, né, de um ouvinte. Vamos achar ela aqui. O Newton Rufino indica, na verdade, pro Nintendo DS Dragon Quest 9. E o Luiz Alvarez não indica. Não indicou nada. O Paulo César Morim Lopes, foi ele que indicou para essa categoria o Metal Gear Solid Peace Walker. E na verdade as indicações que a gente teve para essa categoria foram do Seco, foram o Picross 3D do DS, Professor Layton and the Unwound Future do DS, Mario Luigi Bowser's Inside Story do DS, Dragon Quest 9 do DS, Monster Hunter do PSP. Seco, desses jogos, quem ganha o melhor jogo de Nintendo DS PSP esse ano, na sua opinião? Cara, por mais tentado que eu esteja dar pro Dragon Quest, não vai pro Mario Luigi, que eu acho que eles tiraram água da pedra pela qualidade total. A experiência ela é muito divertida, você passa horas jogando e você não percebe. E, então, pra mim, vai pro Mario Luigi. Pô, cara, eu tô com o coração apertado aqui de ter que escolher entre esses dois jogos. Não, cara, nem me fala, meu. Eu mordi minha mão aqui, cara. Tipo, nossa, é triste, cara. É triste. Pois é, o Dragon Quest IX eu acho que é dos melhores RPGs orientais que eu joguei em muito tempo. Traz toda essa nostalgia de volta. E o Mario Luigi, cara, é uma série fantástica, assim, que eu acompanho sempre e sou fãzoca também. Achei que o Bowser's Inside Story é disparado o melhor jogo da série. Vou ver se eu consigo alguma inspiração nas palavras do Rafa aí pra ver se eu decido, porque tá difícil entre esses dois. Olha, eu não joguei o Bowser's Inside Story. Fudeu. Infelizmente, mas agora como vocês estão falando tanto, eu vou correr atrás pra comprar esse jogo. Então, o prêmio pra mim tem que ficar com excelente e fenomenal Dragon Quest IX, que eu tô contigo, Guilherme, é um dos melhores RPG orientais que eu já joguei. Ah, e agora, o que a gente faz? Cara... O Mario Luigi, é gente foda, mas tipo difícil, cara, porque eles são jogos muito diferentes e muito gratificantes. O problema do prêmio de plataforma é esse, você tá comparando coisas muito diferentes. Eu vou tomar a liberdade de fazer um negócio, então, tanto pro jogo mobile quanto pro jogo de Nintendo DS, eu vou dar o prêmio pra dois, porque eles são tão diferentes. Eu acho que a gente vai deixar Infinity Blade e Game Dev Story no mobile e Mario & Luigi Dragon Quest 9 no DS, se vocês não tiverem objeção. Que eu acho Pô, a discussão foi tão boa e a ideia que a gente tem é tão equilibrada que vale a pena. Não é, cara, como se o vencedor fosse ganhar um prêmio milionário em dinheiro, né? Pois é, é mais que dinheiro, é o reconhecimento do podcast, rapaz. É que é foda, cara, porque são jogos que você quer jogar e você não consegue escolher, cara. Exatamente. Então, beleza, chegamos ao fim das categorias, vamos dizer, convencionais, e só falta uma coisa para fazer, pequena coisa, um detalhe, né? Que é a gente escolher o melhor jogo do ano. Ponto. Todas as plataformas, todos os gêneros, de tudo que a gente jogou esse ano, qual é o melhor jogo do ano para sempre, como a gente costuma dizer, até 2011. Então, a gente tem uma lista, a gente fez nesse caso a lista de 10 jogos. É, então vou passar por elas aqui e vou só pedir para cada um de vocês comentar um pouquinho por que aquele jogo merece estar na lista. Então, Rafa, por que o Mass Effect 2 merece estar nessa lista? Por onde eu começo? Todas as coisas que a gente tinha falado antes, desde a criação perfeita de todo o universo, de todos os personagens, as raças, os lugares, tudo tem uma história que ela faz sentido, ela é divertida, assim, tu quer saber mais sobre aquilo. Gameplay muito bem feito, a mescla de shooter com o que é legal em shooters e o que é legal no RPG, de colecionar itens e aumentar stats e poder dos personagens. Então, eu acho que a fórmula foi atingida, assim, a fórmula perfeita para esse gênero foi atingida e fizeram uma obra de arte ali. Entendi. Seco, por que Call of Duty Black Ops está na lista? Bom, tá na lista porque tem uma qualidade de multiplayer fenomenal e a história single player ela é muito envolvente, apesar de curta, e ela te dá um rush de adrenalina fenomenal. Graficamente é muito bonito, o som é muito bom, a progressão multiplayer ela faz o replay value ser muito, muito alto, mas comparado com a... O efeito em massa 2 é complicado você questionar. Tá, então eu vou dizer por que Dragon Quest IX está na lista. Dragon Quest IX Sentinels of the Starry Skies. Como a gente já falou aí, ele é um dos melhores RPGs orientais dos últimos anos. Ele, pra mim, ele trouxe de volta o sentimento do que é jogar esse tipo de RPG, da recompensa pela exploração, da recompensa por você jogar os pequenos, vamos dizer, subsistemas que esses jogos sempre têm, né, e que vai muito além de dar um achievement pra você, essa recompensa. Acho que em termos de diálogo, de história, de envolvimento com os personagens, o Dragon Quest IX é candidato fortíssimo aí pra esse ano. E aí o Rafa novamente vai dizer pra gente por que Red Dead Redemption tá na lista. Bom, deixa eu ver por onde que eu começo de novo. Personagens muito bem criados, divertidos, assim, não é o tipo de jogo que tu passa o diálogo porque quer voltar pra ação, porque tu quer saber o que aqueles personagens têm a dizer, da forma divertida que eles têm. O gameplay muito bem executado, com a mesma fórmula, é verdade, que os GTA já tinham, mas os sentimentos que tu tem de tiroteio, de estar lá, né, no meio do Velho Oeste, do bang-bang mesmo, ele é muito forte, muito, muito bom de jogar. Multiplayer, que, como eu já disse anteriormente, é um dos melhores multiplayer que eu joguei. E isso aí, eu acho que merece estar na lista por uma série de fatores. Entendi. Então aproveita e fala pra gente também do Civilization 5. Civilization 5 é um dos melhores, se não o melhor jogo de estratégia que eu já joguei. Assim, eu curti a série Civilization desde sempre, assim, acho que as mudanças do Civilization transformaram o que já era incrível numa coisa ainda melhor. É muito bom jogar, já comecei a campanhas com diferentes personagens várias vezes, jogo até terminar, cada vez aprendo coisas novas, assim, me divirto muito, muito bom o Civilization. Legal. E eu vou falar então do Super Mario Galaxy 2, ele tá na lista porque... O jogo do Mario, né, é uma jogabilidade, é aquela, vamos dizer, excelência pela jogabilidade, né? Isso é a característica dos jogos Mario e, mais uma vez, nesse jogo acontece. Cada uma das fases, cada um dos power-ups, muito bem pensado, cada uma das sacadinhas tem a assinatura da Nintendo nelas. E como experiência de jogo, assim, tanto dela ser engraçada, quanto dela precisar de uma habilidade de te recompensar e de você se sentir bem quando você completa o que está sendo pedido de você, tudo isso que faz um jogo ser especial, tá lá no Super Mario Galaxy 2, por isso que ele tá na lista. E aí, Seco, por que que StarCraft 2 Wings of Liberty tá na lista? Bom, além de ter sido a continuação do jogo aclamadíssimo, é um jogo que graficamente é lindo, a trilha sonora é fenomenal, um componente single player dele tem uma história bastante envolvente, cada um das raças tem uma maneira, além de, não só além de jogar, mas tem toda uma, como a história é contada é diferente e tem um multiplayer muito forte. Rafa, então diz pra gente por que que Fallout New Vegas está na lista. Além de seguir a mesma fórmula do Fallout 3, que na minha opinião foi o melhor jogo do ano em que ele foi lançado, ele voltou para um time em que algumas das pessoas responsáveis pelos Fallout 1 e 2, e essas pessoas conseguiram trazer de volta aquele sentimento que se tinha nos Fallouts antigos, do mundo sujo, e de que tu pode tomar uma facada pelas costas em qualquer canto, que existe, sabe, aquela coisa de... Tá tudo mesmo, é o fim do mundo mesmo, não só no sentido de destruição, mas da podridão humana, assim, sabe? Eu acho que isso, é claro, sem perder o humor, que é característico da série, sem perder, o que é essencial no, na série, assim, né? De tu conseguir, tu querer explorar, tu querer conhecer pessoas e nem sempre seguindo a quest principal, tu vai se divertir o tanto quanto o jogo pode te fazer se divertir. Eu acho que eles levaram a série Fallout de novo, assim, ao que era nas origens. E ouso dizer que fica melhor ainda que Fallout 3. Beleza. Eu vou dizer porque que FIFA 11 tá na lista. É o FIFA 11 que, é como a gente já falou antes, né, desperta umas sensações. Se você realmente é fã do futebol e tá a fim de aprender jogabilidade, desperta algumas sensações que eu só conheci praticando esporte de verdade. Então acho que o conjunto da obra do FIFA 11 está muito bem feito, a evolução que ele apresenta com relação ao 10, principalmente nos modos, modo carreira e na parte multiplayer, é gritante. E aí eu acho que o FIFA 11 tem que estar na lista também, como um dos melhores jogos em termos da experiência mesmo de jogo que eu joguei esse ano. E finalmente, então, Rafa, por que que o Assassin's Creed Brotherhood está na lista? É o melhor jogo da série, disparado, assim. Eu acho que eles conseguiram fazer nesse o que eles estavam prometendo desde o primeiro, não conseguiram entregar, não sei se pode ter tempo, recurso, seja lá o que for. Mas esse, se tu vai escolher um Assassin's Creed pra jogar, joga esse, que tá muito bom, assim. Tanto a história, ela tá contada de uma forma mais fácil de entender, conta umas partes que por trás da história que não ficaram bem claras anteriormente. O gameplay tá muito mais bem polido, o combate... fora o que tu faz, o meta-jogo, né, de tu gerenciar as cidades e investir em lugares e conseguir dinheiro, isso adiciona uma nova dinâmica pro jogo. E também o fato de tu poder jogar com um grupo de pessoas. Tem o lado multiplayer, tem o jogo também, tu pode se juntar com a Brotherhood, né, que dá o título ao jogo, que dá uma nova dinâmica pro jogo, que anteriormente era muito mais sozinho, assim. Acho que eles acertaram a mão nesse e merece estar na lista, sim. Beleza, esses são os 10 jogos que nós indicamos pro prêmio Melhor do Ano 2010 de Podcast. Então, repetindo, é o Mass Effect 2, Call of Duty Black Ops, Dragon Quest 9, Red Dead Redemption, Civilization 5, Super Mario Galaxy 2, StarCraft 2, Fallout New Vegas, FIFA 11 e Assassin's Creed Brotherhood. E aí vou colocar o Fernando Seco na berlinda já de bicho. E ele vai dizer pra gente qual que é o melhor jogo que ele jogou em 2010, dentre esses 10 que estão na lista, e por quê. Oh, não, Paulo. Vamos lá. Então, acho que sem discussões e delongas e qualquer outra coisa, acho que Mass Effect 2 ele é... ele é beyond os outros, ele é mais complexo que todos os outros somados. É, graficamente, som, história, evolução de personagem, acho que é tudo muito redondo. É, e, cara, não é porque BioWare, mas é porque foi construído com muito, você vê que tem muito carinho, é tudo muito bem feito. É, então é Mass Effect 2. E você, Rafa, preciso perguntar? Não preciso nem pensar pra te responder Mass Effect 2, por motivos inúmeros já falados em todas as categorias em qual ele concorreu anteriormente, que o Seiko falou agora, muito válido também. Mass Effect 2 é o melhor jogo do ano. Beleza, cara. Eu acho, sinceramente, que é o Halo Reach, mas ele não tá na lista. Então... Não, é que assim, você tem que ver que ele tá uma categoria especial. É só ele e a Microsoft. Melhor jogo Halo do ano. Melhor jogo Halo. É. Na verdade, é o melhor jogo Halo de todos os tempos. Grande merda, né? Na verdade, falando sério, Mass Effect 2 não tem jeito. Eu tô falando sério, porra. Eu sei que você tá falando sério. Tá, o Halo Reach, junto com o precursor dele, Halo 3, eles ganham o prêmio de melhor boss fight do ano. Mas como a gente não tem esse prêmio, a gente vai... Quer dizer, Mass Effect 2, cara, não tem jeito não. Vocês desculpam aí chovendo molhado, mas é o melhor jogo que a gente jogou no ano mesmo. A gente já apresentou todos os motivos que tinha que apresentar aí, mais alguns. Só resta dar os parabéns pra BioWare e puxar a orelha deles por não ter lançado o Mass Effect 3 ainda. Que a gente já tá aqui... Se mordendo pra jogar, tamanha foi a experiência cativante que o Mass Effect 2 trouxe por todos esses ângulos aí que nós já falamos. Então, legal, fico satisfeito de saber que a gente acabou premiando o jogo que, cara, acho que merece todo esse mérito mesmo. BioWare, se não fosse, né, se já não fosse suficiente só o fato de ser o jogo da BioWare, que é uma empresa que realmente ultrapassa essas barreiras, mas o jogo em si, você esquecendo todas as outras coisas, só... A experiência de ter sentado e jogado esse jogo já foi, sem dúvida, a melhor que a gente teve em 2010. Então, fechou. Quest complete. E com isso fechou também este episódio do podcast, um episódio longo onde a gente, né, saiu um pouco da nossa linha de trazer assuntos da indústria de desenvolvimento, mas para poder, né, fazer homenagem aos jogos que durante o ano 2010 fizeram a nossa cabeça. E aí a gente espera que vocês tenham gostado da discussão, de acompanhar essa discussão quase que ao vivo, né, aqui onde a gente elegeu os jogos do ano. E a gente quer a sua opinião também. Qual foi o jogo que a gente esqueceu? Qual foi o jogo que a gente elegeu injustamente? Por que Halo Reach merece ser o jogo do ano no lugar do Mass Effect 2? Tudo isso cabe no e-mail podcast@doublejump.com.br, cabe no Twitter, quer dizer, se tiver até 140 caracteres, né? twitter.com/thepodcast, cabe também no comentário no post aqui no Double Jump. E com isso, como o episódio está muito longo, a gente vai se despedir rapidamente aqui. Eu despeço de vocês, meu nome é Giliar. Rafael, despeça aí do nosso pessoal. Valeu por ouvir, até a próxima. Você com a mesma coisa. Obrigado, pessoal. Desculpa não ter jogado tanto quanto eu gostaria. Até a próxima. Pois é, a gente tem que lamentar, é por você. A gente tem, né? O pessoal que ouve podcast às vezes acha que nossa vida é jogar jogo e fazer podcast. Infelizmente a gente não tem todo esse tempo do mundo que a gente queria pra jogar todos os jogos. Então a gente pede desculpa aí se a gente teve que opinar em cima de jogos que a gente não jogou. Talvez não tanto quanto você, ouvinte. Então, mas é por isso mesmo que a gente tá pedindo a sua contribuição. Venha contar pra gente o que a gente não sabe sobre esses outros jogos que foram lançados em 2010 ou sobre qualquer outros jogos que você queira falar. A gente fica por aqui. E até daqui a 2 semanas com mais um episódio do seu podcast. Valeu, pessoal! O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Super Mario 64, Yoshi's Island e Final Fantasy VI. E as músicas de The Bangles com Walk Like an Egyptian, Hoodoo Gurus com Out That Door e Cranberries com Salvation.